Santos. Navio Pirata número 62, tão legal quanto uma ereção ilegal. Ele rimou legal com ilegal, né? É, então você vê, né? Desse jeito, cara. Soso. Ah, mas é isso que é legal, isso, né? Aí. Alô, alô, criançada! Chegamos aqui com mais um Navio Pirata, de número 62, e aqui ao meu lado o ilustríssimo Capitão Pedro Falcão. Diga oi, Pedro Falcão. Olá, meu nome é Pedro Falcão, ilustríssimo Capitão, eu estou aqui, Navio Pirata, loucão. E como estamos em dois, trouxemos o acompanhante misterioso de hoje. Exato. E nosso acompanhante misterioso de hoje, como já foi anunciado no nosso convés, é o Sr. Gus Lanzetta. Fala oi, Gus Lanzetta. Oi, Gus Lanzetta. Olha só que voz aveludada. Como é que você tá hoje? Eu tô bem, cara. Eu tava falando com o Falcão que faz quase um ano que eu não gravo um podcast. E aí, nas vésperas de gravar um podcast novamente, eu fiquei gripado. Caralho, isso é um sinal, cara. Isso é um sinal. Eu acho que foi um sinal de Deus. Tipo, eu cansei de você interrompendo os outros na internet. Você não deveria gravar mais podcasts. E eu tava, né? Essa, cara, eu tava abstêmio de podcast, mas aí o Falcão chega assim, tem um podcast aqui pra você gravar. Cara, você quer um podcast, cara? É bom, velho. Vamos lá, eu, você e o Danilo, vamos podcast do Mingueira. Podcast é bom usar. E aí sabe como é que é? Quando você vê, você tá lá, tipo, tá lá gravando. Opiniões na internet! Microfones! Microfone na mão! E aí quando você viu, tipo, já gravei. Você já gravou, sua voz tá na internet, você tá acordando uma ressaca moral do caralho. De repente você é fixo no Navio Pirata. Exato, é, tipo, daqui a... Não, as pessoas... Tem gente que vai chorar se você fizer isso. Já perdeu muitos ouvintes. Mas, tipo, sei lá, você acorda um dia e você já tá falando a 64 kbps, assim. É o que acontece. O que eu posso fazer? Já estou falando. É isso que eu posso fazer. É falar demais e eu já estou fazendo isso. Boa, garoto. Isso aí. Por isso que a gente chamou você pra cá, porque você falou bastante. Exato, cara. E também porque vai rolar E3, né, cara? É um, é dois, é três. Ah, ouvi dizer. Pois é, vai rolar. Que coincidência, né? A gente tá tudo aqui. Estamos aqui e tal. Vai rolar E3. Você vai, Falcão? Eu vou, cara. Você vai também? Ah, já que você vai colar, eu colo. Mas é. É, cara, então, vai rolar E3, aí a gente, Daniel, a gente tava pensando, pô, a gente precisava fazer um podcast falando sobre E3, né, porque... O Manacão E3. É E3, é, o Manacão de férias da E3, e aí a gente falou, só que, tipo, é um saco falar sobre, seriamente, sobre esses negócios. Não, é um saco falar sobre coisas que tipo, ainda não aconteceram, tá ligado? Tipo, eu acho que vai acontecer isso, pra mim vai colar o Usher no rolê, tá ligado? E, tipo, e esses hype chato do caralho, é muito chato. Depois, sim, entendeu? Cara. E aí, por isso que a gente chama a pessoa menos mais anti-hype que existe. Exato. eu gostei desse apelido. Eu vou começar a adotar. Anti-hype. É porque eu tava... A pessoa mais anti-hype, eu gostei. O título anterior que eu tava usando foi o Brito Júnior que me deu, que é o Amigo da Tecnologia. Amigo da Tecnologia. Na Record, isso. É. Ah, o anti-hype é da hora, cara. O anti-hype. Gus, o anti-hype Lanzetta. Exato. Bota no seu apelido no Facebook. Botar no meu. Cara, eu vou botar no tatua meu. Tatua no seu antebraço, cara. O meu antigo cartão de visitas dizia Nice Guy. Eu quero parar de mentir. Então. Botar o anti-hype. O anti-hype tatua com letra cursiva no antebraço, tá? O anti-hype. Não, faz anti. O anti-hype alado. Hype. Eu ia fazer a piada do anti-hype alado. anti-hype alado é bom. Anti-hype alado é uma boa, cara. Mas é, então... Anti-hypes à parte... A parte... E esse E3? Então, acho que... Vai ter ou não vai ter Usher? Vai ou não? Olha, cara, Pitbull vai ou não vai aparecer? É, o Pitbull vai. Cara, ó... Sabe por que, que o Pitbull pode aparecer? Porque eu não sei se vocês estão sabendo do grande retorno da C3, que é... Quem está voltando? Ele mesmo. EA Tracks... Lembra? O famoso programa da EA de ter músicas pop populares curadas para seus títulos. Nossa. Esse ano, EA Tracks is back! Não, e eles, sério, ainda estão fazendo um hype grande em cima disso, então, assim, né? Então, eles estão falando como se alguém tivesse sentido saudade. É isso, exato, exatamente. E aí, então, esse ano tem um novo Need for Speed, tem FIFA, tem Madden, todas essas coisas. E aí, então, tipo, uou... Na real, o que me faz pensar é o seguinte, é que não vai sair esse ano, mas eles vão mostrar lá o novo Mirror's Edge. Que eu achei ótimo. Zed com EA Tracks, imagina. Imagina que... Pulando de um telhado até o outro. Com Pitbull de fundo. Tipo, aparece aquele pop-up dizendo que mudou a faixa, assim, and now Shakira. Essa é a vibe, cara. É isso. A melhor coisa que eles já fizeram com EA Tracks foi no Burnout 3 e 4, se não me engano, que tinha o cara do rádio, que ele ficava falando. Ele ficava falando 12 negócios. Pode crer. É, aí pelo menos... Mas é, então, eu acho que antes da gente falar realmente de previsões, essas coisas e tudo mais, eu queria saber de histórias suas da E3, Gus, porque você é um cara que mais veterano dessas porras, você sempre vai pra porra E3 e... Ao contrário da maioria dos nossos colegas jornalistas, você gosta de se meter em confusões e aventuras adoidadas? Eu acho que a vida é muito curta para não se meter em confusões. Exatamente, entendeu? É. Então, eu queria muito saber de histórias da hora da E3, assim. Qual foi a sua melhor E3? Vamos começar por aí. Eu não sei qual foi a minha melhor E3. Eu acho que... A que você falou, nossa, essa vai ser... Essa foi a... Eu acho que pra sempre a primeira E3 tem sempre um gostinho diferente. É. E sem contar que foi, assim, a E3, ela vem se tornando cada vez mais realista, né? Então, a E3 mais surreal pra mim, eu acho que foi a de 2009 e 2010. Ela ainda tava muito hype, porque a 2009 foi a primeira vez que ela voltou com toda a força depois de Santa Mônica. Porque 2008 foi meio que em cima do muro, ela tinha voltado pro Convention Center, só que era num hall pequeno. E aí, em 2009, ela voltou a ser o espetáculo de West Hall, South Hall. Em 2009, eu tenho várias histórias. Em 2009, eu tinha 19 anos. Então, por exemplo, o que aconteceu? Tem várias festas que rolam depois, no fim do dia. E que você só pode entrar com, você só com 21, tecnicamente. Só que como, teoricamente, só que como elas são todas festas fechadas, que você tem nome na lista, se você tem nome na lista, você entra. Foda-se, Mas só que aí teve um dia muito ridículo, então, que aí eu tava numa festa da Nintendo, tentando não... bater boca com o Forastieri. O que é difícil? O que é difícil. Eu fui muito diplomático, eu achei o único ponto em comum que os dois tinham aquele ano, que era ele comprou um Kindle, eu comprei um Kindle. Aí, vocês conseguiram conversar sobre isso. Exato. Eu consegui não espancar ele. Só que aí eles falaram, não, tem uma after party só pra América Latina, lá no, aqui perto. A gente falou, ah, vambora, vambora, né? E todos os brasileiros indo, aí chega a after party num boliche, cara. Nossa, velho. Só que aí, como o boliche não tava fechado pra gente, os caras começaram a pedir card de todo mundo. Gê, e aí chegou na minha hora e eu falei, vou pra casa. Mas aí, quem é que ri por último? Gus Lanzetta. Porque eu saí, né, tipo, cabisbaixo, voltando pro hotel, e o que que eu vejo na minha frente? Saindo, eu tava saindo ali do LA Live, onde fica toda essa parada. E aí eu vejo, assim, Kojima e um amigo... Caralho, pulando, isso que é foda. Bêbados, assim, tipo, um pulando, assim, empurrando o outro, sabe? Que foda. E aí eu meio que me dei por satisfeito esse dia. E aí, outro esquema rolou em 2010, eu ainda tinha 20 anos. Então, não tinha 21 ainda. Aí, de novo, rolou uma festa do falecido APB. All Points Bulletin. All Points Bulletin. Caralho, cara. Aí os caras da publisher pegaram alugar um bar... Contrataram trocentas Suicide Girls. Nossa. Botaram pra se... Festa na Califórnia. Suicide Girls. Botaram várias minas pra se beijar lá e fingir que iam dar pros produtores e nunca dá. Nossa, cara, que triste. E aí a gente chegou na porta. Tava eu, o Bagaço e o Teixeira. E aí o cara, tipo, começa a pedir documento e eu viro pro Bagaço assim, agora? E agora? Ele falou, Sussa, a gente vai dar um jeito. Tá comigo. Aí... O segurança para o Bagaço e ele tá com a camisa do Brasil. Era a Copa do Mundo. O Bagaço começa a puxar papo com ele. Eu não tenho outra. Eu passo atrás do Bagaço e entro no bar. E assim que eu entro, é tipo, eu não tomo minhas vitórias como, tipo, ah, nossa, esse é o meu triunfo. Não. É tipo, I push it to the limit. Eu entro e eu bato no balcão e eu falo, absinto! Caralho. O que me lembra que também a festa mais difícil de entrar de penetra da minha vida foi meio que. Ironicamente, eu entrei na parte mais difícil de entrar sem querer, que é na Activision, em 2009, decidiu fazer uma puta festa pro lançamento do novo Guitar Hero e do novo DJ Hero. Então eles fizeram um puta show, chamaram várias celebridades. O DJ AM e o Travis Barker abriram pro Jay-Z e o Eminem, que cantaram juntos. Caralho, velho. Que fita, mano. Mas falam que tem uns shows surreais. Tem assim, uns shows surreais. No ano seguinte, Jay-Z e Eminem. Eminem. Hova was there, mano. Caralho. Só que aí, tipo, eu fui com o Pablo e só o Pablo tava na lista. E o Pablo meio que desistiu de me botar dentro, porque ele não confia nos meus... Porque assim... As pessoas não sabem, mas eu sou muito bom de ser penetra nessas paradas. Tipo, eu só entrei no mailing... Dá pra imaginar. Eu só entrei no mailing de todas as assessorias aqui do Brasil, eventualmente, porque eu já tinha ido em eventos de todas elas e assinado, tipo, signing e tal. Mas aí o que rolou? Fiquei do lado de fora, o Pablo falou, tipo, foda-se. E aí eu fiquei falando com o cara da assessoria lá, tipo, gringa, falando, tipo, cara, isso é um erro, claramente. Ele, tipo, ele comprou a ideia de que era um erro. Porque eu não tava irritado, eu tava, tipo, chateado. E aí ele meio que, tipo, aí uma hora as pessoas olharam e falaram, cara, como assim? E ele, tipo, quem cometeu esse erro? Ele não tava mais irritado comigo. Ele tava, tipo, quem deixou isso acontecer, tá ligado? E aí eu falei assim, cara, pois é, eu putz, você viu, né? Meu chefe entrou e eu... Aí ele... Cara... Poxa vida. Poxa vida. Aí ele, tipo, falou assim, ah, quer saber, meu... Foda-se, vai, toma. E deu a pulseira e falou, caralho, desculpa, depois eu vejo. Resolve. Aí eu entrei, já errei a entrada, entrei pelo red carpet. Tem, tem algum coitado de um fotógrafo que tá, tipo, até hoje, falando, tipo, o Jonah Hill. Quem é esse cara? Jonah Hill. Não, e o pior é que assim, Jonah Hill. Na época, o Jonah Hill não era famoso, mas na época, eu não tinha barba e todo mundo falava que eu parecia o Andy Milonakis. Pode crer. Sabe quem eu encontrei nessa festa? O Andy Milonakis. Sério, cara? Tirei uma foto com ele. Mas só que aí, o louco é o seguinte, essa festa foi numa... segunda-feira, e no dia seguinte tem a coletiva da Sony. A Sony dá as pulseiras da coletiva na segunda. Você tem que botar e tomar banho com ela. Ah, entendi. Eu e o Pablo, a gente tava, tipo, dando uma olhada na festa. Sem querer, a gente ficou na frente da entrada da área VIP, onde ficam as novidades. Turns out que a pulseira do PlayStation é igual a da área VIP. E a mulher só, tipo, assim, entra. Aí a gente bloqueia e entrou. Eu vejo um ator do Mad Men conversando com uma gêmea Olsen. Eu não sei se foi a que matou o Coringa ou não. Caralho, aí eu cara. Vejo o Kojima conversando com o MC Hammer. Que, velho? Eu sento numa cadeira que tava reservada pra Jennifer Lopes. Nossa, e daqui velho. A pouco chega o Matthew McConaughey com a namorada brasileira. Ué. E quando tava rolando o show, a Lee Alexander tava rebolando até o chão na minha frente. Como assim, velho? Foda, cara. Então, que... tem umas histórias de 3D. Foi o mesmo ano em que eu conheci o Miyamoto também. O Miyamoto talvez, também? Que, tipo, talvez a minha melhor E3 tenha sido a primeira e talvez desde então tenha sido ruim. Mas eu acho que o melhor testemunho que eu posso dar é que mesmo assim continua sendo incrivelmente interessante e divertido ir a E3 mesmo, tendo rolado tantas coisas loucas. Ah, nessa festa também, no final eu fui pegar um cupcake... Uhum. E aí, um cara foi pegar um cupcake junto comigo. Você abriu, tipo, tinha o champanhe dentro do cupcake. Dentro do cupcake. Oh, meu Deus. As pessoas não sabem. Ele é um grande fã de ficar dentro de bolinhas. Sim, cara. Tipo, é o lance dele. Tipo uma versão sininho de uma stripper. Exatamente. Sabe? Um cara pegou um cupcake e derrubou no chão. Eu olho pro lado. Do lado desse cara, tá o Danny Trejo. Eu e o Danny Trejo apontamos pro cara que derrubou o bolinho. Rimos. E cada um comeu o seu bolinho e foi pra sua casa. Você dividiu uma risada gostosa com o Danny Trejo, velho. Eu dividi uma risada gostosa com um cupcake com o Danny Trejo. Que vida, cara. Pois é. Que foda. Que foda, cara. Será que esse ano a gente vai ter umas festas dessas? Porque assim, porque eles estão fazendo... Porque eles estão fazendo... Não, porque eles estão fazendo um hype gigante pra essa, assim. Tipo, num sentido mais... Parece que vai ser maior. Eu não sei se eles estão com essa mais empolgação no negócio, assim. Eu sinto que, tipo, por um lado vai ser maior. Não sei se é a minha impressão, porque eu tô indo pela primeira vez. É, eu não sei. Eu acho que, cara, tá muito reduzida a quantidade de coisas que tem pra ver. É. E eu acho que tá muito reduzida, assim... acho que a gente vai ver uns budgets menores nessas booths e tal. É. Mas acho que... Que como todo ano, vão ter festas muito loucas e pessoas de todo tipo... se reunindo ao redor da indústria dos games, porque basicamente, tipo, a indústria dos games não tá em LA, e aí você reúne a indústria dos games do mundo inteiro, em Los Angeles, o maior evento dela, e aí todo mundo, tipo, que é tangencialmente famoso, que gosta de games, usa isso pra, tipo, ir lá, tipo, eu quero ver o novo Call of Duty, o novo Guitar Hero, e aí, tipo, as pessoas vão, então, as empresas querem impressionar essas pessoas, e através de impressionar essas pessoas, saem na mídia, e elas querem impressionar a mídia mainstream e tal, então, sempre tem um certo espetáculo que é necessário, e que vai ter. Assim. E esse ano tá aberto ao público, né? É, mais ou menos, né? Mas eles fizeram essa coisa bizarra de que eles deram, não sei, cinco eu acho que são 5 mil, premium passes pra membros lá que vão ter boots pra dar. Então, por exemplo, tipo, a GameSpot, GameStop ganha uns desses 5 mil pra dar entre, tipo, promoções e tal. Sim, sim, sim. É tipo rádio ganhando ingresso de show pra dar. Sim, entendi. Mas, cara, é que a E3 já é meio que superlotada. Então, isso que eu ia falar, porque, tipo, tem muita gente que consegue bad e foda-se. Sim, assim. Porque meio que você sendo da indústria, você entra. Então, qualquer cara que trabalha de vendedor numa GameStop consegue. Tem muita gente que vai, tipo, e muito blog que vai, muito cara de YouTube que vai. Uhum. Só que isso atrapalha e não, porque meio que a E3 inteira já se organiza com isso em mente. Então, o fato de que todos aqueles horários que a gente tem marcados, porque a gente é imprensa, significam, tipo, marcado pra ver um bagulho que não fica no show floor. Porque no show floor ficam, tipo, filas imensas pra galera aleatória que vai lá jogar tudo. Entendi. Mas, tipo, essas pessoas que precisam jogar isso aqui, ou precisam ter uma entrevista, a gente um vai espacinho, ter um espaço fechado pra isso e tal. Mas ah, é, assim, entendi, tipo, entendi. Tem certas coisas que vão estar só no show floor que você vai pegar umas filas e tal, porque realmente tá lotado de caras que você fica olhando e falando, meu Deus, por que, que você tá aqui? Seu desperdício de espaço humano, vai pra casa. É tipo o cara que tá carregando metade de um sanduíche ainda e uma sacola cheia de, tipo, body pillows de anime que ele ganhou em algum daqueles stands que você nunca vai parar, tá ligado? Você quer que eles morram? Sim. Mas a E3 meio que tem isso, cara. A E3 tira toda a empatia que você tem por seres humanos e que você tá dentro dela. Uhum. E aí você vira uma máquina de andar de um lado pro outro. E aí mesmo um cara que tá meio... um jornalista francês na sua frente que demora um pouco pra soletrar o nome dele, pra mulher poder achar o appointment dele, já te fala que... fala... Maldito francês. É tipo, toda vez você tem que dividir uma entrevista com uma apresentadora de TV que fica assim, Donkey Kong? O que você tá fazendo aqui? Cara, uma vez, quando eu entrevistei o Miyamoto, eles botaram eu e o Pablo e dois caras da Atomix, que era pelo menos a maior revista do México. Ainda é, ainda é. E aí tem um preconceito muito grande aí que existe com os jornalistas sul-americanos que não são... latino-americanos que não são os brasileiros, de que eles são uma imprensa mal preparada, que bate palma pra tudo e não sabe ser jornalista. Não, isso é engraçado. E não é um preconceito, é verdade. E aí, isso que aconteceu... Coisa da Sony, Latam, apresentação é horrível. É tipo, agora peça, ela o quê? Uhul! E aí eu lembro que os caras, tipo... tava esperando eles entrevistarem... Não, a gente entrevistou o Miyamoto primeiro e eles entrevistaram depois. E mesmo assim, mesmo tendo a gente de exemplo, eles não tiveram vergonha de fazer umas perguntas horríveis. Tipo, a primeira pergunta é tipo, como você é tão incrível e tal, coisa assim. E a segunda e a terceira pergunta foram sobre Metroid. Na segunda vez que eles fizeram uma pergunta sobre Metroid, ele falou tipo, cara, de novo... Eu não sou o cara que faz Metroid, ele está na sala ao lado. Vocês querem ir lá falar com ele? É foda. Eu lembro que uma vez também eu fiz uma entrevista coletiva de Gears of War 3. God of War 3. E aí eu, tipo, preparando pergunta pra cara, tipo, cara, como vocês lidaram com o fato de que mudou o diretor 3 vezes? E pá, e como foi? E tal, desafios e tal. E é tipo, você tem muito pouco tempo, você tem 3 perguntas pra fazer. E era tipo um call que era 3 jornalistas do Brasil, 3 da Colômbia, 3 do Chile. Então era tipo assim, a gente, pô, temos perguntas boas, temos, tá, ok, vamos lá. A gente faz umas perguntas, ótimo. Aí chega Chile, tipo. The last game was so amazing, how is this game gonna be more amazing? Aí a pergunta da Colômbia, assim, hey, man, this is games for PS3, man, like, what, it's like, pretty game? Like, e aí você fala assim, tá certo. Só aí, caralho, puta, por exemplo, esse ano, eu olhei os horários de Microsoft que eu recebi e eu falei assim, estou desapontado com isso. Eu falei, tipo, eu acho que eu nem vou aparecer num desses aqui, e o outro eu achei que eu ia receber material melhor aqui pra trabalhar, hein? E aí o assessor falou, pois é que tem mais jornalistas da América Latina esse ano, então eles tiraram horários do Brasil pra espalhar entre os outros países. E aí, eu recebi assim, muito de e-mail falando isso. Tá aí a prova de que a assessoria não sabe avaliar direito a imprensa que consegue, né? Tipo, que o Clipping não tá fazendo o seu relatório direito. Mas é mesmo, eu recebi bastante disso, assim. E outra coisa que me falaram também direto, sempre, é tipo, se sua primeira E3, cara, leva um tênis confortável. Tipo, todo mundo tá falando isso, assim, tipo, leve um tênis confortável. Sim. E eu fico muito feliz que eu entrei na minha fase tiozão. Confortável, assim, conforto. Que eu tenho agora tênis confortáveis, sabe? Tipo... Cara, eu tenho um tênis que vai estar indo pra sua 7ª E3 agora. Não, a primeira E3 não foi com ele. Mas 2010 pra frente foi, então vai ser a 6ª E3. Tipo, de corrida, assim, um tênis bom. Não, ele é um Pump Revival. Ele é de uma linha que a Reebok fez de Revival com a Atmos e a Reebok fizeram juntos. Então, tipo, e ele é gigante, ele é quase uma pantufa. Então, meu pé flutua dentro dele. E ele aguentou. Mas eu tô sentindo que, tipo, tem parte do forro saindo. Já tá pedindo assim, chego, tipo, o bagulho. Talvez... Ele não fica fedido porque não é como se usasse ele sempre. Uh-huh. Mas, tipo, ele atura a semana de E3 todo ano. E eu sinto que, tipo, parte do que deixa ele macio tá sendo, tipo, vencido pela vida e pelo tempo. Como nosso espírito. Claro. Normal. E eu chego não sei uma hora se começou a boa vontade em relação a E3 e os videogames em geral. Cara, não, né, cara? Esse foi o ano que mais demorou pra eu saber se eu ia. Pra E3. E o desespero que tomou conta da minha alma quando começou a chegar perto e eu não sabia se eu ia, cara. Não dá, cara, não dá. Tem algo, tipo, pros outros pode não ser assim, mas eu acho que pra mim, pra muita gente, é depois que você fez parte daquilo uma vez, você não aceita que aquilo não esteja acontecendo e você não tá lá. Sabe? Cara, é meio como a gente tava indo nos negócios de quadrinho, tá ligado? Você vai numa Comic Con, aí você fala, mano, pronto, já era. Precisa colar nas outras, tá ligado? Em todo tipo de quadrinho, de fic, com whatever, tá ligado? O que tiver. Porque, tipo, é mó, mano, acampamento dos caras que curte as mesmas coisas que você e falando umas bostas, altas drogas e coisas legais. Então, tipo, é muito de altas festas. Então, é sempre mó legal, sabe? É, tipo, sempre divertido. É sempre uns caras talentosos mostrando as coisas legais. Você sempre quer participar disso, assim. Uhum. Mas, então, de festas, você acha que... Diga uma festa foda que você acha que vai ter esse... Que eu acho que vai ter. Que você sabe. Tem uma festa da IGN e da Square, organizada em volta de um título secreto. Eu ouvi dizer isso daí, que nem os caras da IGN sabiam o que era, né? Porque o convite que chegou pra gente foi, tipo, IGN and Square present party for a secret game. Uh-huh. Caralho, cara. Cara, eu preciso entrar nessas festas aí, Gus. Você precisa me botar nessas festas aí, Gus. Por favor. Tá comigo, cara. Nunca ninguém tentou entrar de penetra comigo em alguma coisa e não conseguiu. Então fechou, cara. Gasnazeta é o rei dos penetras. O anti-hype rei dos... O anti-hype. Tipo, o que é uma combinação escrotíssima, né? Tipo, ele entra na sua festa pra dizer que nem é tudo isso. Ele entra na sua festa para olhar tudo e falar... Nem curti. Ele vai fazer de tudo para entrar lá e se decepcionar. Exatamente. Mas, muito bem. Vamos falar dos que vai rolar de tem videogames lá também. Videogame. Eu ouvi dizer, cara. Tem toda uma parte do dia lá que é dedicada a trabalhar. Que é tipo joguinhos, se eu não me engano. Cuidar de ver, jogar e escrever sobre videogames. Acho que tem esse bang. Vamos pra gente separar por shows... apresentações e aí o resto das coisas. Sim, as coletivas, né? As coletivas. Primeiro, como você falou, vai ser no domingo da Bethesda. Oh, God. Eu odeio E3 que começa no domingo, cara. A última vez que E3 começou no domingo foi em 2010. Uh-huh. Foi anúncio do Kinect. A gente teve que usar aquele poncho branco que acendia. O Mussa tava, acho que, tava. Nesse daí. É, o Mussa falou dessa história. Foi ridículo. Foi escroto pra caralho. Mano. E eu não tirei nada daquela experiência. Então, e eu sinto que eu vou ter a mesma sensação começando esse domingo com a coletiva da Bethesda. Porque, mesmo porque a gente já sabe tudo que eles vão anunciar lá. Cara, você sabe, né? Mas eles vão ter um trailer de Doom mais longo. Mais Fallout, sabe? Mais Doom. Exato. O quão feio vai ser Fallout? Quantas vezes a gente pode reutilizar aquele cachorro de Call of Duty Ghosts? Nossa. É verdade. É o mesmo. Só arrastaram um arquivo de uma pasta pra outra. É, tipo, assim. Já era feio em 2013. Mas que vocês estão fazendo isso agora? Pois é, então. E aí vai ter... E basicamente é isso que eles vão anunciar, cara. Doom... Dunzão. Sabe como eu sei que é que tudo isso que eles vão anunciar? Porque eu já marquei meus horários de Square, tá ligado? De Bethesda. Então é tipo. Tipo... Eu tô ligado que é. Tipo assim, se vocês tivessem mais alguma coisa pra mostrar, eu ia ter um Unannounced Title no meu schedule, né? Mas não tem. Não tem, exato. Então. Não, e é bizarro porque eles só têm isso pra mostrar e eles ainda estão passando. Essa semana eles estão passando pra imprensa. Uns códigos do novo Elder Scrolls Online. O jogo que eles vão lançar pra morrer. Que é meio que tipo, a gente já tinha combinado de tipo, anunciado que ia lançar pra console. Então vai, mas já virou sabe? Free-to-play no PC. É. E aí meio que tá, então tá bom. Então fica por isso, foda-se. E aí eles vão lançar isso e tipo, eles estão mandando os códigos e tipo, há uma semana de E3, sendo que eles são os primeiros a falar os negócios, então eles com certeza vão falar desse jogo. Ah, não, é. Tipo, lá, já vai passar. Prepare-se pra perder tipo 10 minutos da coletiva sobre tudo que vai acontecer de legal nesse mundo. Exato. Também prepare-se pra na coletiva da EA, na terça, na segunda... Você perdeu um tempão precioso ouvindo eles falarem dos novos planos para Star Wars The Old Republic. Meu, que caralho. Eu tenho, quando eles me falaram, então, vai ter negócio de Star Wars, mas o louco, me bota nos negócios de Star Wars. Ah, beleza, é Battlefront e depois Old Republic. Eu, tipo, nossa. Quando eu recebi a lista de jogos da EA e era tipo, amazing new things of how BioWare is rebooting Old Republic to make story matter. É. E eu acho que a EA, ela só sabe, tipo, fazer propaganda de si mesma falando mal do que ela fez antes. Sim, tá ligado? Cara. Então, tipo, ela só sabe falar, tipo, ah, a história vai ficar melhor com, tipo, now story matters. É. Antes não, né? Então, e aí você vai ver toda a parte de jogos de esporte deles, é tipo assim, cause Madden is fun now! Cause it sucked! E é tipo, ah, é? Então não era pra ter comprado. Antes não era realista, mas agora é pra caralho. Agora, olha esse drible do FIFA. Antes cara, não tinha, aquele drible é uma merda. Você tava na coletiva, acho que foi 2013 aqui de São Paulo, que eles falam, por que o FIFA 13 agora os jogadores realmente pisam no chão? Eu tipo, o quê? Eles faziam antes, tá ligado? Eles não pisavam antes. Tipo, antes de 2012 ou 13, eles também não encostavam na bola, né? E agora tem, eles, tipo, agora eles real encostam. Ball physics. É. E aí é tipo, só que eles, não é que eles falam isso, tipo, ah, a gente melhorou e tal, e agora, ó, realmente, tipo, o que tá colando é uma simulação do impacto entre o pé e a bola. E a eles falam, não, tipo, não. Assim é que é bom e o resto é um lixo. Resto fede, cara. É. Tipo, cara, o resto é você. Tipo... Você não tá, tipo, falando isso pra esmagar a concorrência. Você tá dizendo só que, tipo, se você comprou o nosso jogo ano passado, você é um trouxa. Trouxa, é. Mas compra esse ano. Pra ano que vem eles chegarem e falam assim, ano passado só trouxa comprou. Exato. Esse ano. E é isso, cara. Mas é, esse ano é isso. É, tipo, e esse ano, basicamente, eles botaram times femininos lá dentro. Você não pode fazer nada com os times femininos. Tipo, você não pode jogar, ligar, levar pro Ultimate League e tal. Tipo, não pode, sério? Cara. Não pode fazer. É só, tipo, matches, assim, não tem, você não pode... Sério, não rola? Exato. Tipo... E aí, sabe o que eles vão anunciar ano que vem, né? É. Now women can do anything! This game was misogynist! But now, we love women, and if you don't, fuck you! É tipo uma baixa autoestima bizarra ali, exato. Tipo, embutida. E é tipo sabe? Assim, ano passado o UFC era muito importante. Esse ano não tem jogo de UFC. Caralho. Ano passado, a nova paixão da América e do mundo era UFC. Todos os outros esportes. Esse ano. Aí falhou miseravelmente. Falhou miseravelmente. Antes, sem contar que antes eles tinham. MMA é melhor que o UFC. Foda-se o UFC. MMA. É. Aí, quando a gente conseguiu. Até a HQ falhou, a gente conseguiu. Então UFC. Foda-se o UFC. Dana White é nosso amigo. Exato, exatamente. É foda isso. Esse cara. Ano eles não têm nada coisas. Pra mostrar do novo filme do Need for Speed ainda, porque nem começou a filmar o segundo filme. Então o Aaron Paul não vai. Pô, uma pena, hein? Ele podia ir, hein? Mas eu queria que rolasse um negócio. Ele podia colar pra jogar, entendeu? Exato. Lá no palco, assim, o novo. Eu também acho. Lembra quando o Drake colou pra anunciar a FIFA? Lembro, cara. Uai. Então, Ah, Drake. Falando Drake. Em negros supérfluos. Caralho. Uou. Tem o novo. Vamos ver pra onde vai dar aqui. Tem o novo Need for Speed esse ano. Aham. Uh-huh. É, todo mundo tá falando que é um revival da vibe underground. Ah, essa é a vibe mesmo. Que vocês, quais são as chances, botando dinheiro na mesa nesse momento, de uma hora ter um blackout e antes de voltar, entra... É, cara. E aí entra o Little John. Yeah! I say, what? E aí, you like Need for Speed? Yeah! E aí o Hip Hop Gamer tem que ser segurado pelo segurança. Hip Hop Gamer chorando e urinando por total descontrole das funções biológicas. Cara, exatamente isso. E aí, todo mundo, tipo, joga seus laptops pra cima e fala, foda-se, Liveblogging, eu vou ser jovem novamente. Eu vou botar aerofólio no meu contra. Eu vou botar neon no meu Golf, no meu videogame, porque eu sou um jornalista e não tenho carro. Ai, cara. Eu sinto é foda, que, por mais velho. Que eu vá gostar do novo Need for Speed, eu espero demais desse anúncio. Cara, velho. Cara, e o que é foda também é que... Isso me lembra também da Ubisoft, né? Uhum. Que a Ubisoft também é complicada. Você é complicado. Florida. Ele é muito complicado, cara. Caralho, então, a Ubisoft é um bagulho muito conflitante no meu coração, que é o seguinte. Eu achei que eu não ia ser convidado esse ano, porque ano passado não fui. Esse ano demorou pra chegar o convite, eu achei que não ia chegar. E aí chegou o convite, tipo, anteontem. E aí eu meio que já tava resignado não ir, porque é sempre uma bosta. Uhum. Só que eu, agora que eu recebi o convite, eu já confirmei que eu vou, porque eu não consigo não ir. A coletiva da Ubisoft, cara, ela é muito... Aquele negócio de acidente de carro, assim, ah, vai ser uma bosta. É horrível, mas não dá pra não ver, tá ligado? É horrível, mas não dá pra olhar. Eu lembro, a primeira coletiva da Ubisoft que eu fui, também, tipo, já foi um presságio da merda que viria todos os anos seguintes. O Pelé foi. Pelé foi, cara? Por que o Pelé foi? Academy of Champions Soccer. Nossa! E aí o Pelé subiu lá, tava o Joe McHale, que era o apresentador na época. Aham. Uh-huh. O Pelé, a tradutora do Pelé, e eu sempre sento na segunda fileira, na Ubisoft, dá pra ver o teleprompter. E eu ficava olhando pro teleprompter. O teleprompter mostrava que o Pelé ia falar, tipo, duas frases. O Pelé começa a falar. E o Joe McKay com uma cara de, tipo, não foi isso que a gente disse? Uhum. A tradutora com uma cara de fudeu. E os americanos do meu lado todos, tipo... Oh. Olhando, tipo assim, ah, a gente tem que olhar pra ele enquanto ele fala por respeito, mas ninguém tá entendendo o que ele tá falando. E o teleprompter começa a subir e descer, porque o cara já não sabe mais, tipo, cara, ele ainda tá falando isso? E aí a mina começa a traduzir, tentando cortar, e aí ele corta, não, eu falei, não sei o quê. Aí ele tá, não sei o quê, e ele chamou várias vezes de o desenho. Ele fala o jogo, o desenho. Cara. Eu ainda não sei se ele sabia que ele tava fazendo um videogame, ou se era cara. Um jogo. Mas e aí, quando você achou que ia ser o pior momento da Ubisoft... Na mesma coletiva, logo depois do Pelé, vem quem? James Cameron pra falar de um tal filme que ele tava fazendo, chamado Avatar. Ele entra, nossa, com aquele jogo horrível, abre um slide atrás dele com o logo, ele fala por 20 minutos sobre por que o filme vai ser foda, não fala nada do jogo, e sai. E a única coisa que a gente viu foi o logo do filme, Avatar. E todo mundo queria morrer. É lógico, né, cara? Nossa, era da Ubi esse jogo, velho. Exato. E aí, desde então, tipo, falaram grandes momentos na Ubisoft. Ubisoft teve o jogo que detectava sua respiração e não conseguiu. Depois acabou saindo só pra PC e tal. A Ubisoft vai ser... A Aisha Tyler voltou esse ano. Ela voltou. Não sei se você sabe, mas é um trailer da coletiva da Ubisoft. Sério? É a pior coisa do mundo. Nossa, é um trailer que é meio, tipo assim, jogos! Que é, tipo, os que a gente já sabe. Tipo, Watch Dogs, The Division. Uh-huh. E a Aisha Tyler se preparando. E aí, tipo, pessoas. E é só, tipo, uns B-rolls, assim, de gente andando na E3. Não é nem na coletiva deles. É, tipo, people. Pessoas na galera. Pessoas existem. Ubisoft existe. Fique ligado. Que bizarro, não tinha visto isso aí. Que bosta, cara. Exato. Cara, só falta um trailer por uma contagem regressiva e essa E3 vai estar comprando. É isso aí. Não, e eu até queria ver... Que a Aisha Tyler é impressionante, assim, porque você quer... Você sente que ela às vezes tá meio desconfortável. Ela sim, sabe, cara. Total. Ela, sabe? Tipo, ela sabe o que tá acontecendo. Isso, e às vezes ela faz umas piadinhas. É tipo, total. Ela faz o melhor que ela pode ali. Sim, cara. Exatamente. Dada a situação. Exatamente. Ela é uma exatamente. Ótima comediante. Exatamente. Eu odiaria ter esse trabalho. Exatamente. Naquela coletiva. Ela é mó engraçada, cara. Ela no arte é muito foda. Ela fazendo uns negócios. Sim, muito sim. Ela é a nova apresentadora das últimas temporadas do Who's Lines It Anyway e tal. É mesmo? Ela é novo Carrie, cara. Caralho, que louco. Ela é mó foda, meu. Que fita. Louco. Vamos lá. Depois da Bethesda, no dia seguinte, a gente vai ter... De Microsoft. Nintendo. Não. Segunda é... Nintendo é terça. Com a Square? Oi? Com a Square? É depois, né? A Nintendo e depois a Square, né? É. É isso mesmo? Tem certeza? É isso aí, porque é o seguinte, segunda começa com Xbox, aí EA, e aí Ubi, e aí no final do dia da segunda é Sony. É Sony, e aí no outro dia é Nintendo. É Nintendo e Square. É verdade, então e Sony? Então não, a gente já Microsoft. Passou? Não, já falou Microsoft, não, falando é Microsoft, dia. É verdade. Microsoft, mas que Microsoft? Que já tudo vazou já deles, né? Não. O Halo, o Master Chief Collection, o... Não, mas o Chief já saiu. Com o, aliás, no bundle do Halo, do Master Chief Collection, do Xbox. O bundle do Halo. Com um controle novo, que não tem mais aquele entrada proprietária de fone de ouvido, porque os caras finalmente acordaram pra vida. O que quer dizer que seus controles de Day One Edition estão cada vez mais valiosos no eBay. Exatamente. Exatamente. Cara, que é o seu caso, né? Você tem um Day One Edition ou não? Eles mandaram um Day One Edition que quebrou, eles trocaram por um outro que não. Sacanagem. É foda. Acontece, cara. Sacanagem. Eu quero meus R$0 de volta. Você vai poder ficar rico no eBay, cara. Tecnicamente esse Xbox não é meu. Tecnicamente esse Xbox é da Microsoft, mas ele pode ser meu. Ele pode ficar aqui enquanto a Microsoft gostar. Basta você querer, cara. Basta eu querer e basta eles quererem. Se o Jay Allard voltar pra Microsoft, não gostaria... O Jay Allard tinha que voltar, né? Mas não, o que vai ter na eu sou, tipo, a única pessoa que gosta dele, mas tudo bem. Cara, eu acho que eles vão mostrar Crackdown de novo, porque eles só mostraram um teaser, né, ano passado. Phantom Dust morreu, desculpa, eu tinha esperança, eu queria, então, mas morreu. Né? Cara, eu lembro de vários jogos que foram mostrados, eu acho que ali na... Quando foram anunciados os consoles e tudo mais, tá? No ano que foi 2 anos, né? Quando foram anunciados os novos consoles e tal... Que tinha um monte, de repente, tinha um monte de jogo. Assim, a gente tá fazendo esse jogo, agora a gente tá fazendo uma esse porra, jogo, agora esse jogo, agora... E nenhum monte deles não saiu, assim. Né? Tipo, um monte deles foram meio esquecidos. Eu lembro que tinha um jogo, acho que era da Microsoft, que era de dragão, um negócio meio... Meio Dark Souls. Nossa, tem, cara. Eu sei qual é. Lembra? Eu vou esquecido. Ele vai estar tá lá de novo. Ele vai estar tá lá de novo, né? Um desenvolvedor japonês que eu vou esquecer. Isso foi ano passado. Isso foi quando eles mostraram Phantom Dust, mostraram Crackdown, mostraram um monte de coisa. Crackdown vai sair. Então ele vai estar tá lá de novo, provavelmente. Tomb Raider é exclusivo deles. Eles vão mostrar mais alguma coisa. Vai ter gameplay, provavelmente. Eles sempre abrem a coletiva mostrando o novo Call of Duty. Então já tem o novo Call of Duty. É verdade. Verdade. Eles... Eu não sei o que vai ser o fim deles ali, porque o Gears of War Remastered não é o suficiente pra terminar. É, visto que então já meio que vazou também. Então. Exato, e como já saiu um beta de Halo 5 e um multiplayer, eu não sei o que pode ser. Então não vou arriscar. Acho que esse é o ano da Microsoft voltar a ser amiga dos indies. Então, eu espero que vai ter muito jogo de download indie lá. Verdade. É a oportunidade deles pra fazer. É verdade. Eles precisam mostrar que, tipo, esse ano a gente sabe que a gente pisou na bola, então a gente passou, né? Desde o ano passado até hoje, a gente tá, tipo, só fechando vários acordos muito legais. Por favor, olhem esses jogos legais que vão vir pro Xbox One. Acho que é necessário. E acho que... E eles estão no momento... Eles estão no momento bom, assim, pra eles, que o Xbox One voltou a vender mais do que o PlayStation. Do nada, em um mês ele vendeu mais. Eu não sei como, por quê, porque não tem nada pra jogar. Não que tenha no Play 4, só que, tipo, não tendo os dois, né? Exatamente. É tipo, por alguma razão, os caras falam, eu tenho uma grana aqui... E eles vão mostrar a Forza 6, assim, tipo, vazaram os detalhes hoje, mas a gente vai ver Forza, rodando lá. A Forza agora tem o que você sempre falou. De Pô, ter dois? Split... Não, no split. Ah, tá. Sim. Diversão aí? Legal, jogo bom, tá ligado? O Daniel odeia Forza. Cara, ele odeia o jogo de corrida, cara. É um saco, cara. Velho. Ele odeia. Eu fico feliz de ter split screen. Eu não sei se você sabe, mas agora as poças d'água são 3D. Não é mais só uma textura. Nossa, finalmente. Que empolgante, mano. Da hora, agora vai ter noite. Caralho. Vai ter noite. Caralho. O que vai acontecer na noite? Nada. Você liga o farol agora. O dia é das corridas, mas a noite... É das corridas também. É também. Caralho. Até porque não é nem Forza Horizon que poderia rolar bala, né? Caralho, velho. Você tá empolgado agora, Daniel? Muito, cara. Noite e poças, cara. Exato. Caralho. Que split screen. Exato, maravilhoso. Difícil apostar o que vão ser as coisas, os particulares. E provavelmente, tipo, novas. Esse ano, em julho, sai o Windows 10. Então eles vão falar sobre isso. Eles devem falar sobre a integração nos dois. Se você tem um Xbox One, você vai poder fazer streaming em qualquer computador com Windows 10. Então você vai poder. Tipo, meu Xbox na sala, então eu tô deitado com o meu tablet ou meu laptop aqui, eu ligo um jogo no meu Xbox. E ele faz o streaming direto. Doido. Isso é legal. Doido. E é bom, né? Pô, aí... isso é streaming, né, cara? Você pode, qualquer computador, você pode fazer as coisas. E aí eles têm que mostrar o novo Need for Speed. Eles têm o novo Mirror's Edge. Battlefront. Também, isso tudo. Battlefront com certeza deve aparecer. Se o jogo da Criterion vai ser um jogo, tipo aquele protótipo da Criterion lá, que eles mostraram test footage ano passado, que era aviões, jet skis e blá blá. Ia fazer um Digicom Racing sério, assim, né? Era meio que tipo assim, corrida de tudo, mas só que era um protótipo técnico ainda. É verdade, e aí se aquilo vai virar um jogo, ou se aquilo fechou, a gente vai descobrir agora que é assim. Se aquilo for virar um jogo, eles vão ter um trailer lá e dizer, tipo, mais informações no que vem. E se eles não falarem nada... Aquilo morreu. Mirror's Edge tá confirmado, porque eu marquei horário pra ver. Mirror's Edge tá confirmado. Que mais? Nada mais que eu queira ver, porque, tipo, tem UFC, eu também nem gosto de UFC, mas é tipo, não tem UFC, não tem Battlefield de novo. Não tem Battlefield. Porque eles cagaram um pau no 4 de novo, né? Então não dá pra você querer ter o 5 um ano depois. É verdade. E o Hardline não deu muito certo. Não. Não tem novo Medal of Honor. Acho que é isso, basicamente. Mercenaries tem que voltar. Nossa, cara, tá aí um jogo, velho. Tá aí um jogo. É deles? Eu não lembro, cara. Eu não vou lembrar, cara. Era da Pandemic, mas quem é que publicava? Isso, era da Pandemic. Eu não lembro quem publicava. Mas eu lembro que eu gostava do jogo pra caralho, cara. Não era THQ, né? Não. Falando de THQ... Nada de Saints Row novo ainda também, que tipo, não é mais da THQ, né? É da Silver. É Deep Silver. Mas é verdade, nada. E pô, Saints Row é legal, meu. Mas é divertido demais. Entendi. Porque saiu uma reedição do 4 agora em janeiro. Né? Então. Entendi. Realmente, faz sentido. Bom, então, depois do Microsoft tem. EA, que é isso daí. Ubi. Novo Just Dance, vocês estão preparados? Tá, tchau. Mais um Assassin's Creed. Mais um Assassin's Creed. A grande aposta que eu tenho... Eu quero saber, será que vai ter finalmente um jogo de pirata ou não? Porque eles... Só de pirata? É, porque eles estão falando... Você sabe quem fez o jogo de pirata, né? Como assim? Os caras estão fazendo o novo Assassin's Creed. Quem fez o Assassin's Creed de pirata são os caras que estão fazendo o 5. O 5 agora. O Unity... Não, como é que é? Não, o... é o... Victory? Victory, eu acho. É, porque é vitoriano Victory. E é V de 5. E é V de 5. Poxa, boa. Conceitual, cara. É. Works on so many. É uma lasanha de funcionamento. Nossa, cara. Daniel, você ficou empolgado pro. Muito, velho. Cara. Novo Rayman, você sabe que isso vai acontecer? Vai acontecer 3D. Que é bom, né? Que bom. Que bom que vai ter o novo Rayman. Rayman é legal. Eu gosto de Rayman. É, exato. São bons joguinhos. É. Sim, sim. Espero que saia pro Wii U também. Só que junto com todos os outros. Porque da última vez, a melhor versão que tinha do Rayman era pro Wii U. Era bonitinho, que tinha uns outros jogos, tinha mais umas fases e tudo mais. Espero que eles não abandonem o Wii U. Né? É? Você não jogou no Wii U? Hã? Ninguém liga pro Wii U. Ah, eu ligo. Acho ele a bonitinho. A Nintendo mal liga pro Wii U. A Nintendo não liga. O problema é que a Nintendo as pessoas gostariam de ligar pro Wii U, mas ninguém liga pro Wii U. Então, quem quer ligar pro Wii U, tá ligado? É. Bom, aí Sony. A Sony teve um ótimo sucesso aí com o seriado aquele dele, Powers, que tá renovado pra uma segunda temporada. Meu Deus, deu certo mesmo? Então, eu ouvi falar que, tipo, que a audiência pegou pra eles. A galera assistiu. É, então eu acho que... Pra você ver como não tem o que fazer no PS4. Indeed. E eu era o anti-hype. Você vê, né? Você vê. Então eu acho que a gente deve ouvir de uma série nova. Pode crer. A gente vai ver Uncharted, que foi adiado pro ano que vem. O Jack Tranter já falou que a nossa lineup é esparsa esse ano. Então eu não esperaria nenhum outro grande título pro final do ano. Eu acho que só coisas pro ano que vem. Eles já cancelaram o suporte ao Vita. Suporte não, mas eles. É uma Legacy. Eles não vão anunciar títulos pro Vita a partir de agora. Então. Acabou. E provavelmente não vão dedicar tempo do marketing deles pra falar de títulos de third parties. Vai ter. O Greenfall. Full Throttle. Estão falando que vai ter Full Throttle. Porque realmente o que a gente mais quer jogar no PS4 são jogos. Jogos de 1900. Point and click, Lucas. Exato. É tipo, the only console you cannot give a fuck about those games. E aí, o que a gente tem mais? A gente tem Morpheus, é o grande negócio deles. Eles têm que provar que você quer um Morpheus, porque ele sai antes da E3 ano que vem. Vamos aproveitar, é verdade. Vamos aproveitar esse momento para falar de VR. Vai ou não vai? Como? O que que é vai pra você? É isso que é o negócio, na real. Sim. É tipo, o VR não tá tentando ser como as TVs 3D tentaram ser, que era tipo assim, agora TVs são em 3D. O VR não é, agora a realidade virtual dominou a parada e é tipo, você não vai jogar sem isso. Eu acho que o vai ou não vai do VR agora é tipo, a tecnologia funciona, a gente sabe que funciona, a GDC já tava aí, todo mundo tipo, uou, tá tudo funcionando, a resolução tá bonita, ótimo. O que vai dizer se o VR vai ou não como produto de consumidor agora é assim, ok, o que, que vai me fazer querer gastar dinheiro em realidade virtual enquanto consumidor? Qual é a experiência que você vai me oferecer? E esse é o desafio da Sony, porque a Sony, sabe, o Facebook com o Oculus Rift, ele tá criando um bagulho que é pra qualquer tipo de experiência de entretenimento. A Sony não, a Sony ela precisa do Morpheus pra vender PS4. Então, o que, que ela vai botar ali que ela vai dizer, tipo, olha por que você vai querer. Isso, você já gastou $400 no seu Play 4, olha por que você vai querer gastar 250 nesse negócio, 250 nesse negócio aqui pra jogar na sua sala. Porque ele... E porque ele é inegavelmente um acessório, assim. Ele é um PS Move, sabe? Ele não é um Wii. Ele não é um negócio que diz assim, tipo, agora você joga assim. Não, não. Ele é um bagulho que, tipo, você já tem sua máquina, você já tem seu controle, mas algumas coisas vão ficar mais legais com isso, ou algumas coisas vão ser legais só com isso. Eles vão ter que provar, né? Experiências, né, cara? Exatamente, é foda. Ninguém porque... provou ainda, na real. Nem eles, nem a Valve. Todo mundo tem tech demos legais, mas eu acho que agora é a hora, pra Sony principalmente, porque ela já falou, o Morpheus é primeira metade do ano que vem. Então, primeira metade do ano que vem é antes do E3. É. Então, ok, me mostra agora o que, que vai estar nas estantes das lojas junto com o Morpheus pra eu dizer, tipo, vou comprar meu Morpheus e esse Killer App. Porque a gente tem que lembrar, por exemplo, o que aconteceu com Kinect. O Kinect, exato, que vendeu um monte quando saiu porque era uma tecnologia legal. E aí secou, porque era um nada... Vingou, tipo, né, cara? Era pouquíssimos jogos que tiravam proveito daquilo de uma maneira legal. É. E os desenvolvedores não queriam trabalhar pra fazer aquilo. Assim, né? Então... Eu comprei o Kinect na outra geração. E eu acho que se eu... Teve três jogos, assim, legais que eu, tipo, peguei e falei, cara... Valeu. Esse... Era tipo Gunslinger, Dance Central, Happy Action Theater, talvez. E agora, no One, foi tipo Dance Central. Foi Dance Central. É pra isso que serve, né? D4. É pedir Dance Central. O D4 usa o Kinect? O que, que ele usa? Ele é inteiro no Kinect. Ah, é? E aí você joga sentado e você só vai pegando nas coisas e apontando pras coisas e você responde falando e tal. Que sério? Sim. D4, não, no eu sabia One, disso. É. Do caralho. Ah, que louco. A primeira vez que joguei todo no Kinect. Eu tô jogando agora no PC e tal pra ver de novo. Mas é, não, ele funciona muito bem. Que louco. No Kinect do Xbox One. Porra, nossa. É uma pena que ninguém jogou assim. É isso, cara. É, isso que eu ia falar. Nossa, da hora. Vou ver se isso daí é uma coisa interessante pra fazer. É. Caralho, não tava sabendo disso, não. Mas é, alguém tem que usar direito. Porque assim, a Microsoft já desistiu do Kinect de novo. É, não, sim, é. Então... Já era, já. Já tem, é, já tem versão sem que vem sem... Kinect, uma das atualizações desse ano permitiu que os desenvolvedores tipo, tirassem parte do processamento dedicado ao Kinect pra outras coisas. Ah, então, tipo, ok, você pode. Seu jogo pode, seu jogo pode esquecer o Kinect se você fizer um pouquinho mais de poder de desenvolvimento. É. Aí todo mundo. Ah, ok. Ah, beleza, é tudo que eu tava precisando mesmo. Então, valeu, eu vou usar isso. Eu acho que a gente esquece da Microsoft, que talvez eles falem, é que o Xbox One ele tem acesso àquele cloud computing louco da Microsoft, do Azure. É. É que eu vi uns tech demos em 2013, eles me mostraram trocentos tech demos muito loucos de como isso podia ser usado pra aumentar partículas e isso e aquilo. Uhum. E aí eu acho que talvez, finalmente agora, tenha jogos que começaram a ser feitos com dev kits e saber trabalhar com isso direito. E aí eles né? não podem. Às vezes, tipo, sabe, Forza. Tipo, ah, o Forza, se você tá conectado online, todas as árvores e a plateia são 10 vezes mais bonitos. Sim, tal, sim, sim, sim. Porque sim. isso é o que dá pra fazer ali. É. Não sei. É verdade. É bem pensado em relação a isso mesmo. Eu vi, por exemplo, a Nvidia soltou um vídeo do Arkham, novo Arkham, Batman Arkham lá, falando justamente isso. Ó, tipo, com um pouco mais de processamento, sei lá o quê, você consegue fazer isso daqui. Aí mostrou, tipo, as partículas mais realistas, blá, blá, blá, blá. Pô, se eles mostrassem esse tipo de diferença, ó... Se a gente fizer isso, é o que a gente consegue fazer. Exato, ia ser, que é ser muito bom eles mesmo. Ganharem de volta essa galera que é muito... Que liga muito pra gráficos. Sim. E não gosta da Xbox One porque a são... Exato, exatamente. Né? Exatamente. Bom, beleza. Sony, além disso, então, basicamente a Sony vai mostrar, então, o Morpheus e falar desses alguns poucos jogos. Eles mesmo, como você mesmo falou, eles mesmo já falaram que não vão... Não tem tantas coisas de jogos pra eles falarem, pra eles mostrarem esse ano. Uhum. Então, beleza, Sony é isso, pá. E no dia seguinte a gente tem Nintendão online. Nintendão. Às 9 horas da manhã, se não me engano, né, Gus? Ou alguma coisa assim. Nintendo é tipo... Nintendão. A gente tem que chegar lá tipo 8 da manhã e começa umas 9h30, eu acho. E aí passa o filminho. Agora é online. Exato, agora, mas é que, tipo, ano passado teve um negócio na booth deles. Entendi. Durante a apresentação online. Era meio que, tipo, eles filmaram o que a gente viu lá. Entendi. Eu esqueci que Nintendo existe. Nintendo não tem mais... Eles não tem mais... Mais presença do Brasil oficial, então eu não marquei nada de Nintendo. Vai dar uma saudade de ter que conversar com um representante de América Latina que não fala nada. Nossa, no, acho que eu nunca tive uma entrevista... Acho que a única entrevista boa da Nintendo, mas porque eu não tinha feito e todo mundo já tinha feito, era com o cara lá que faz a voz do Mario, que eu esqueci o nome. Eu nunca perdi tempo com ele. Então, porque eu falei, beleza, isso daqui dá... As duas entrevistas boas que a Nintendo já me deu foram Miyamoto e o criador de Wii Sports. Pode crer. Pode crer. E aí quando eles me deram o criador de Wii Sports, eles fizeram o favor de não me falar quem eu ia entrevistar. Eles falaram assim, a gente vai ter alguém pra falar com você. Caralho. E aí eu falei assim, ah, é aquele representante de sempre, né? Que na época era o Mark Stanley, que eles te obrigavam a entrevistar o cara enquanto você jogava os demos da Nintendo e te expulsavam. Então você não tinha tempo de focar o suficiente e jogar os demos. Porque você tinha que ficar conversando com o cara e eu fazia, tipo, duas perguntas e tinha acabado tudo que eu tinha que perguntar. Que bosta, cara. Porque ele nem ia falar nada de mercado brasileiro. Nem cara, às vezes eu acho que a Nintendo faz essas coisas de birra, velho. Eu entrei num bate-boca com o cara em 2013, que eu falei, tipo, de um monte de coisa cancelada do Wii U. E tipo, assim, mas ninguém liga pro Wii U. Tipo, eu falo assim, como vocês estão lidando com o fato do abandono da third party? Ele, tipo, não teve abandono da third party. Aí eu virei, tem um monte de jogo. E eu lembro que eu citei um jogo que, tipo, eu falei assim, esse jogo, inclusive, vocês anunciaram nem saiu. Ele falou, saiu sim. Aí eu falei, cara, não saiu não. E aí ele, saiu sim. E eu falei assim, onde? E apontei, tá ligado? Tipo, se tivesse saído, tava em algum lugar. Aí ele... Cara. Mas aí ano passado eu consegui, tipo, um pass pra ficar lá o dia inteiro mesmo. Ficar o tempo que eu precisasse sem falar com ninguém. E aí a vez que eu tive que entrevistar o cara do... Tipo, 5 minutos antes eles me disseram o nome do cara. Tipo, o Sakaguchi-san, não lembro o sobrenome dele. Vai estar com você rapidinho. Alguém... Não uma assessoria daqui. Uma assessoria de lá. Porque a assessoria daqui não falou nada. E aí eu, tipo, tive 5 minutos pra googlar quem ele era. Quem era o cara. Saber quem que fez pra conseguir. Mas... Foda, hein? É. Foda. Bom, Nintendão. Pós-Nintendão, Square. Ah, tem um bagulho... Ah, não, isso é terça, a gente não chegou. Square... Ah, eu não ligo pra Square, cara. Você não liga pra Square? Porque eles vão fazer... Qual é o título secreto deles, cara? Porque eles têm, né? Eles têm, ó. Eles têm Final Fantasy. Bom, vamos lá. É ocidental ou oriental? Essa é a primeira coisa que deve ser. Deve eu ser oriental, que... porque eles meio que separaram todas as partes ocidentais. Mas é tudo deles ainda. Tipo assim, os horários de Square que eu tenho são Deus Ex. É, os horários que eu tenho de Square são esses também. Eu não tenho nada de oriental. Deus Ex, Unannounced. É verdade. Esse Unannounced é ocidental mesmo. É o Deus Ex, é o... Puta, é legal Just mesmo. Just Cause 3. Exato. Just Cause 3. É ótimo. É isso aí. E um Unannounced. Eu acho que eles têm mais estúdios e mais... faria mais sentido eles terem mais um projeto ocidental. Entretanto, porém... Uh-huh. Faz sentido que, tipo, eles tivessem alguma coisa oriental que não fosse Final Fantasy. Ao mesmo tempo, se eu quisesse ser o advogado do diabo, eu diria... Que grandes merda japonesa que não é Final Fantasy que ia vender. Que ia vender, realmente. De fato, e dar Square. Dar um hype assim. No bagulho ali, tá ligado? Exato, Dragon Quest novo, sabe? Dragon Quest novo a Nintendo ia bancar. Então, e não seriam eles que iam mostrar. Tipo assim, pode haver um Dragon Quest novo, mas a gente vai ouvir falar dele na press conference da Nintendo. Sim. E vai ver na boost da Nintendo. Sim. Pois é. Imagina, eles podiam anunciar que eles compraram o Kojima. Steve Fire. Sim, ou isso. Ou Steve, nossa, faz um novo Steve. Ah, o último uma bosta. Horrível, então vamos. Cara, acho que eles não deveriam fazer. Então, tipo, nossa, é foda isso, mano. Bom, Square, depois de Square. Depois de Square começa a feira. Aí, então, tem PC Gamer. Tem a de PC também. Ah, aquilo é um evento do. O da PC Gamer. Da PC Gamer, cheia de patrocinadores e não vai ter nada de novo. Produzida pelo Jeff Keighley. Pelo Jeff Keighley. O louco aqui. No final da terça-feira tem a tradicional coletiva de Latin America da Sony. Ah, pode crer. Que é onde eles anunciam todos os bundles de PS3. Cara, ano passado foi cômico, cara. Foi cômico. Eles terminavam de falar de qualquer jogo e eles faziam outro grande anúncio que a gente tem aqui pra América Latina. É que neste final de ano vai chegar exclusivamente para a América Latina um bundle de esse jogo com PS3. E aí a imprensa latino-americana compra. Esse é o mais triste, eles não são comprados, eles são só fanboys que não sabem ser jornalistas. Sim, e batem palma. E aí o que rola é um bagulho muito louco. É que esse ano não dá mais pra anunciar bundle de Play 3. Tipo assim, vai ter um bundle de Play 3. Você tem certeza? Não sei, mas não tem mais bundle de Vita, entendeu? Então eu não sei o que eles podem fazer. Eles não vão anunciar a fabricação nacional do PlayStation 4. Eu garanto pra você. Mas tem um twist muito louco esse ano. A Microsoft marcou comigo um evento que eles ainda não podem dar detalhes. Pra Latinoamérica no mesmo horário. Ô, louco, tipo, cara. Eles finalmente decidiram competir com a Sony naquele horário de Latinoamérica. E eu preciso de outra coisa. É no mesmo hotel. É no JW Marriott. Caralho, cara. É no mesmo hotel. Normalmente a coletiva da Latinoamérica é no JW Marriott, numa sala ali de conferências. E a Microsoft alugou uma também, no mesmo horário, no mesmo dia. Mano, caralho. Porra, e aí, pra surpreender mais uma vez, a Microsoft mandou outro e-mail depois desse e falou assim, inclusive a gente tem outra coisa pra marcar, na quinta-feira, às 8h20 da manhã. E é tipo, você não anuncia nada depois de terça, cara. Eles querem. Vão anunciar algo quinta-feira. Às 8h20 da manhã. Filhos da puta, vamos fazer. Acordar às 7 horas da manhã. Sim. Pra e é tipo, e é muito rápido. É só um anúncio. Porque se eles marcam das 8h20 às 8h50, é sério. Esse é o horário que eles me marcaram. Eles falam assim, cara, é o seguinte, vai ter um negócio. E não é tipo assim, você às 8h20. Não, é tipo, vai ter um negócio muito importante. 8h20 às 8h50. Esteja lá. Tá é verdade, eu recebi esse convite também. Eu fiquei perguntando também. Então. Não sei, o que eu tô dizendo é que talvez eu, pela primeira vez, eu perca esse grande momento da coletiva de Latin America, da Sony. Porque o Wi-Fi nunca pega lá também. É sempre meio ruim. Então, tipo, a coisa mais legal na coletiva da Latam é ficar no Twitter zoando a coletiva da Latam. E no Brasil, eu lembro, as vezes que eu assisti, eu ficava vendo, ficava procurando os caras assim na plateia, quando eu via, mandava, ah, vi fulano aqui e tal, sei lá o quê. E você vê que as piadas são as melhores, né? Tipo, a gente tá super preparado pra zoar a América Latina. E com certeza o Hector, coitado, vai subir lá e falar como é importante ter desenvolvedores da América Latina. É, poor guy. É foda, né, cara? E aí aquele... O Mark Stanley vai estar lá. É que eu falei que o Mark Stanley era da Nintendo. Não, o Mark Clay era da Nintendo. Ah, ele era gerente de Latin America, mas saiu. Pode crer. Graças a Deus. É isso. É. Aí, mas só que no meio disso começou a feira. É. Uma coisa que a gente tem é um título não anunciado, que agora todo mundo já sabe o que é, da Bandai Namco. Que é o Dark Souls 3. Eu não posso confirmar isso. Você sabe mais do que deveria, Gus? Eu sei mais do que deveria. Mas a gente tinha tecnicamente, tem esse announce title, esse... Exato. Não, que pode tal, ser que Dark pode Souls ser 3. Dark Souls 3. Ou não, ou sim. Pode ser um novo Pac-Man. É, provavelmente. Eu não vai ter um novo Pac-Man, cara. Pac-Man, back, mano. Como você... Cadê o óculos que você tem do Pac-Man back? Pac-Man back. Da hora. Pac-Man back. Caralho, e mano. Esses animal. Óculos são de 2013. He wasn't back for that long. Ele voltou em 2013 com Pac-Man Ghostly Adventures. E aí, ano passado, eles tinham Ghostly Adventures 2. Um ótimo melhoramento da fórmula do primeiro Pac-Man Ghostly Adventures. E agora eles desistiram da franquia. Desistiram. Fico triste. Mas tudo bem, porque é que meio que ano passado eles fizeram tudo que dava pra fazer com Pac-Man, porque eles lançaram o Anniversary Collection, que tinha o resto dos títulos. Tinha o único título do Pac-Man que nunca tinha saído em casa, que era Pac-Man Battle Royale. Pode crer. E aí esse saiu, e é tipo assim, agora tá tudo bem. Então, tipo, agora tem Battle Royale no Steam. Closure, tá ligado? Então, ano passado foi 30 anos de Tetris também, né? Foi. E aí tava tanto que tava o Alexei Pajitnov lá. Grande homem. E o Hank Rogers também, os dois estavam. Estavam lá. Será que é a hora de um novo grande Tetris? Então, imagina, falar, porque ele acabou de chegar para a nova geração, né? Tetris. Eu adorei. E você adorou, né? O novo Tetris. Mas só que Puyo Puyo Tetris não pode sair no Ocidente, porque tem uma empresa que tem os direitos de Tetris no Japão e outra tem o direito no Ocidente. Ué, não é uma só que cuida das coisas? Não. Tem a Tetris Corporation. Que ela licenciou os direitos de Tetris no Japão para uma. Eu tô fazendo uma matéria sobre a história do licenciamento do Tetris agora. Cara, é muito louca a história, mas é uma zona, velho. Passou 4 anos sem licença. E as pessoas, os caras fazendo, tá ligado? Tetris, assim. E hoje em dia, a Tetris Corporation cuida, o Pajitnov é um dos sócios. Mas só que a Tetris Corporation licenciou no Japão pra Sega. Uhum. E nos Estados Unidos, Ubisoft hoje em dia. É Ubisoft. E então, meio que tipo, o Puyo Puyo não pode vir. Entendi. Entendi. Não tem o. Tem um da Ubisoft, esse Tetris da Ubisoft pra nova versão? Tem? Ele não deve ser tão bom quanto Puyo Puyo Tetris. Possivelmente não. Eu ainda, na verdade, eu sou parcial de Tetris The Grandmaster 3, da Taito, do Fliperama. Pode crer. Que eu finalmente eu consegui, porque não dá pra emular. Porque ele é um jogo... E a licença pra arcade é outra, completamente diferente. É da Taito até hoje, se não me engano. E ele é um jogo de Taito Type X, que é a mesma placa do Street Fighter 4, que roda Windows. Que quer dizer que o quê? Eu consegui um cara, tipo, eu achei num blogspot um maluco que tinha o executável da máquina de arcade. E como eu tenho a placa de vídeo NVIDIA, eu consegui, tipo, só mudar você tem que mudar os parâmetros do inicial do arquivo. Uh-huh. E você... Consegue jogar? Ele roda. Caralho, só cara. Só que é impossível de pausar, porque ele acha que ele é uma máquina de fliperama. Sim. Então, tipo... Acabar a ficha. É até acabar a ficha e não morre. Mas eu tenho agora pra praticar em casa o meu... Pra virar um Grandmaster. Caceta, cara. Isso aí. Que doideira. Louco. Louco. Adoro Tetris. Tetris é foda. Tetris é louco, Tetris cara. Eu acho que é o jogo você dos jogos, cara. Você já viu o documentário, né? The Excessive Order. Muito bom. Não, Tetris é foda, cara. Tetris é muito foda. Eu lembro que eu tava... Quando saiu esse documentário, eu tava escrevendo uma sitcom e tinha um personagem que era muito nerdão e tal. E eu fiz ele ser viciado em Tetris. Em Tetris. Ele joga Tetris, tipo, quase todos os episódios da série. Inclusive, tem o terceiro episódio, se não me engano, da série. Ele se apaixona por uma garota porque ela bate o high score dele de Tetris e tal. Boa, cara. Procurem... Ela talvez um dia vai passar na televisão, porque era pra ter passado em 2014 E nunca foi, tipo, aí os caras terminaram de editar a série, tipo, em 2014. Ela já foi vendida pra dois canais. Ela foi vendida pra TV Cultura e pra TBS. Aham. Uh-huh. E nunca passou. Caralho. Eu sei que, tipo, ano passado... Nunca, quando eu tava viajando, não encaixaram na grade ainda, assim, tipo... É porque os caras demoraram muito, assim, tipo, os canais estavam esperando e nunca ficou pronto. Aí eu lembro que eu tava na Europa ano passado e eu recebi, tipo, um convite, tipo, festa pra, todo mundo ver o primeiro episódio da série, porque ficou pronto. Aí eu falei com alguém que falou, tipo, não, mas o primeiro episódio tá pronto, mas os outros não estão 100% ainda. Tem que, tipo, mudar, tem que fazer correção áudio, de cor. E aí é tipo, cara, sei lá, eu não sei o que aconteceu com essa série. Mas talvez um dia ela passe. E aí quando ela passar, você vai ver... Vai ser legal. É que vai ter lá uma máquina de Tetris e você vai saber, tipo, ó... Eu consertei, cara, desde que a série foi filmada, eu já fui numa festa na produtora em que a máquina quebrou e eu consertei enquanto pessoas bêbadas gritavam Gus, Gus, Gus, incluindo Marina Pressão. Um beijo, Marina. Olá, grande Marina. Sim, ela é uma das sócias da produtora, por isso que ela estava lá. Entendi. Torceu por mim, me apoiou muito. O marido dela, o Gustavo Rosa, me ajudou a conseguir uns fios que eu precisava ali na hora. Que legal, cara. Foi um grande momento. Cara, eu espero muito. A série é engraçada. Porque foi você que escreveu, né? Não, ela é engraçada em momentos. Eu lembro quando eu terminei de assistir. Tem 3 episódios. Chama Quero Ter 1 Milhão de Amigos. Talvez um dia saia. Eu lembro quando a gente terminou de escrever a primeira temporada, são 3 episódios, e eu falei, tem 3 que eu assistiria. Então tem 3 episódios, e não são os 3 que eu escrevi necessariamente. Porque eu falei isso, na verdade, antes de da gente separar quem escrevia o roteiro final de cada um. Mas e aí? O que importa é isso, cara. Essa foi uma tangente muito longa. Tipo, essa foi o tipo de tangente que faz as pessoas em casa falarem assim, tipo, tá vendo? Por isso que eu não gosto do Gano Podcast. Cara, é nada, cara. As pessoas no nosso podcast, quanto mais a gente vai longe... Cara, de mais a galera curte o negócio. Que bom, eu gostei da galera. Vocês. Sim, cara. Bom, então é isso. Eu e o Gus vamos estar no E3 a partir... Enquanto você ouve este podcast, a gente já vai estar lá, que vai sair na sexta-feira esse curtindão. Podcast. Curtindão. Então a gente já vai estar lá não, curtindo. Eu vou estar lá, pelo menos. Eu embarco sábado. Você embarca sábado? Então. Eu já vou estar lá, que eu vou sair nesta quarta-feira. Caralho, você vai adiantado. Eu vou adiantado, porque é pra resolver umas coisas, que eu preciso resolver umas coisas lá, porque... coisas. Coisas. O Falcão coisas. É tão zica que ele já tem treta pra resolver na cidade. Já tem coisa pra fazer, exatamente. Nem pisou, ela já tem merda ele pra fazer, tipo, tá ligado? Tem que chegar com uma mala cheia de dinheiro pra uma máfia de ticãs lá fazer I'm out. Seriously. Exato. Tipo, I'm back in town, ok? Hey. I need to go do this E3 thing. You guys can't bother me, okay? The convention center, that's my area now. You better stay away. You better check yourself before you wreck yourself. Exatamente, cara. Shotgun shells are bad for your health. É isso que vai acontecer. E aí eu já tenho que resolver umas tretas lá. Que é basicamente se eu tirar minha carteirinha de badego e se tirar. Eu tenho um amigo que tem carteira de badego lá, eu boto vocês em contato. Não, é susto, eu já tenho um médico já. Já tem um médico. Eu já tenho um médico já. Já tenho o preço. Eu provei uma OG Venice. Não, é uma OG Venice. Era um custo, mas era tipo de Venice Beach, tá. Se não me engano. Eu não gosto de maconha. É isso que eu queria dizer. Tipo, eu provei essa e é tipo, não deu. Eu provei porque era tipo, cara, essa é pura medicinal. Você tá num lugar onde tecnicamente tem as melhores maconhas. Isso é uma coisa que acontece sempre. Eu fiquei mole. Muito com sono. Puto que eu tô mole. Cara, é só cara isso. E paranoico. É impressionante isso. Tipo assim, paranoico não, mas nervoso. Eu fico, que bosta! Tipo, e você fica, eu sei de tudo, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Aí uma hora eu falei assim, foda-se, eu vou dormir porque eu tô mole. Aí eu deitei e eu fechava o olho. Não para, né? Não para isso. Cérebro de merda. aí não dá. Aí por isso que quando eu fui pra Amsterdã no passado, eu falei, não vou fumar maconha. Cara. Eu sei o que acontece. Eu amei essa maconha foda de vocês aí, lá na Califórnia. E foda, não é pra mim. Desculpa. Não, nada de bom vai sair disso. Pois é, cara. Pois e eles não conseguiram tirar o meu dinheiro. Por mais que parte de mim tá certo, quisesse chupar um pirulito de haxixe. De haxixe, Só que a última vez que eu fui haxixe, cara. Eu fui expulso de uma casa porque eu tava falando muito alto. Caralho, cara. Tipo, é muito Gus usando esse tipo de droga, assim. É muito Gus usando esse tipo de droga. Eu imagino que é isso que acontece mesmo. Cara, eu sou um cara que, tipo assim, eu sei as coisas que eu não uso, sabe? Porque eu não tomo café. E aí... Por uma razão, né? E aí teve um YouPix, o último YouPix que eu fui... Teve algum evento que eu tive que fazer de manhã. Uh-huh. E eu cheguei e tinha 2 patrocinadores, a Pepsi e o Café Três Corações. Pode crer. Tinha acabado da Pepsi. Uhum. Parte de mim falou assim, esse negócio com sabor de chocolate deve ter muito café, uhum. Né? Eu tomei 3. Fuck you. Eu passei o dia inteiro Você também não toma Red Bull, por exemplo, né? Energético. Então, eu tomo muito, muito raramente. Porque quando eu tomo, funciona muito. Sim. Mas Cara, a gente uma vez, a gente escreveu uns roteiros lá que a gente ia fazer pro um podcast lá, as coisas de áudio que a gente ia fazer. E aí a gente falou, meu, vamos lá, vamos fazer essa madrugada, a gente senta nós aqui e a gente faz. Ó, eu trouxe vários Red Bulls e tudo mais. No segundo Red Bull, a gente já tava um no pescoço do outro, assim, a gente tava mó agressivo, tá ligado? Aí eu falei, nossa, mas não vai sair nada daqui. Era pra ser um negócio mó leve, a gente começou a se criticar mó pesado. Foda-se, vamos todo mundo dormir. Vamos jogar um videogame aqui, foda-se, não vai dar. P3 é um consumo total de energético pra mim. Então, e eu vou passar no escritório da Red Bull na sexta, antes de coisa. E eu vou já vou ver se eu pego uma caixa lá. Pegar engradado pra levar pros caras. Então. Eu sempre compro, eu vou na Target, eu compro 12 latas gigantes de Monster. Porque, cara, e durante o dia você consegue ganhar energético em vários lugares. Uhum. E, ou um 5 Hour Energy também. Eu mando tudo. Porque você não só trabalha o dia inteiro sem parar, tipo, andando de um lugar pro outro, mas no fim do dia você senta e tem que escrever. Então, isso que eu... Porque, assim, por exemplo, os caras de... O Humberto, né, fala sobre isso, que ele é de revista. Essa galera de revista aproveita muito a E3, vai em todas as festas, faz tudo. Por quê? É revista, o cara só vai precisar escrever os negócios no fim do mês, tá ligado? Ele faz as anotações. Infelizmente, a revista pra qual eu escrevo online tem um website. É. Porque eles são trouxas, eles acham que esse negócio de internet pegou. Só uma modinha passageira. Todo mundo sabe. É. Printing is where it's at. Mas então eu tenho essa coisa ruim aí da. De site, então, tipo, no final do dia. Mas assim, a minha vida já foi muito pior. Hoje em dia eu tenho que escrever um texto por dia. Então susto. Eu posso ir nas festas, eu posso fazer tudo. É só que quando eu chego da festa, eu tenho um texto pra escrever e eu posso dormir. Sim. Ou seja, festa é bom mais um monstro. Eu não vou dormir direito. Então quando eu acordo no dia seguinte, um monstro pra acordar. Uhum. E aí é tipo energy drink o dia inteiro. Os meus planos é meio que fazer pra E3 de cobertura lá da Red Bull, que eu acho que eu vou fazer tipo meio que um post de diário dos dias que vai ter E3 mesmo, de tipo, dia 1, aconteceu tal coisa, isso, a gente viu, ó, umas fotinhas, acabou, sussa. E aí eu faço os hands-ons depois. Aí eu vou postando todos os hands-ons depois. Mas eu lembro uma vez, cara, que eu lembro quando a gente foi acho que do 2013, do Kotaku, que o Mussa mandou 12 hands-on numa madrugada. Caralho, cara. 12 hands-on, velho. E eu não acreditava, eu falei, velho, como assim, cara? Em 2009 eu cobri pro UOL. Eu fiz 5 hands-on por dia. Caralho. Pro UOL. Sem contar as outras coisas que eu fiz pro GamerView, pra Digerati. Caralho. E pra Horizon. Em 2010, eu fui pelo IG. Aham. Eu lembro da gente escrevendo hands-on, assim, 3 pessoas num carro, uma dirigindo e dormindo enquanto dirigia, não posso dizer quem era. Enquanto eu sentava no banco... Foi o Teixeira, vai, fala. Foi. Ele não tinha carteira de motorista. Caralho. Sentado escrevendo no banco, e no banco de trás o bagaço escrevendo também. E aí, inclusive, uma hora dessa que a gente tava escrevendo hands-on o tempo inteiro, era o Teixeira falando, caralho, como, por que ninguém me acordou? E aí eu banquei ele, eu tava dormindo, porra! Como? E aí eu tipo, como? Mas é tipo na freeway é tudo reto, não tem como bater em nada. Mas a gente só ficou meio assustado e voltou a escrever. E mesmo assim sobrou coisa pra entregar quando tava aqui. E aí, essa... Em 2010 foi a minha última E3 frenética de internet, porque aí 2011, Electronic foi super, tipo, vídeo, então era meio que grava muito durante o dia e edita muito de noite. Mas é, tipo, uma coisa que eu desisti de fazer, assim, não tem como, que aí em 2011 eu tive que fazer um pouco só pro G1, mas pouco. Em 2012 e tal, não fiz mais. É esse negócio de escrever durante o dia. Porque pra você escrever durante o dia, você tem que ir pra sala de imprensa, onde tem internet. Aí fazer trabalhar os negócios. E aí, tipo, você não tem tempo. Se você for ver, assim, tipo... Tem pouquíssimos partes do meu dia em que eu posso... Que eu tenho 15 minutos pra sentar e escrever. Porque você marca uma coisa atrás da outra e só o tempo de andar lá no conversation center, que já come o tempo todo. Come, total. Inclusive, não tem tempo de almoçar. Mas é muito louco. Porque você fica tão adrenalinado o tempo inteiro. Eu nunca sinto fome. Eu nunca sinto fome no E3, cara. Putz, isso vai ser louco. Gus, eu tô indo na primeira E3, caralho. Vai ser muito lindo. Louco isso, né? Vai ser lindo. E é louco, cara, que eu dei muita sorte que esse ano vai o Pablo Miyazawa, que caralho. Não vai dar ano. Vai desde 2011, uma E3 que, tipo, numa quarta-feira de E3, ele levantou assim, Gus, eu tô indo embora, vão chegar uns livros, leva pra mim pro Brasil. E foi embora pro Bonnaroo. Sério? Caralho. Sim. Ele é foda, o Pablo é foda. E o Pablo foi o cara que, tipo, me pegou e cuidou de mim nas minhas primeiras... E3. Principalmente na primeira, porque na segunda eu já tive que ir com os caras do IG que nunca tinham ido, então eu meio que tive que cuidar deles. Uhum. E aí também foi o ano que o Cadu foi pela primeira vez. E eu meio que, tipo, servi também. Eu peguei o Cadu assim e falei assim, cara, quinta-feira vai ser o dia mais triste de todos. Porque você sabe que tá acabando. E eu encontrei ele na quinta-feira e ele, tipo, aquilo que você falou é verdade. Eu tô muito triste. E agora, ele foi todos os anos desde então, e esse ano ele vai estar lá também. E é a primeira vez que ele vai sozinho, sem a Fernanda, a chefe dele. Ah, é verdade, né? Ele vai estar lá representando o Bandai, e eu tô tentando ver se eu consigo espaço no hotel dele. Ah, pode crer, vai ficar lá. Então, porque normalmente quando vocês iam, vocês pegavam tipo, meio que uma casa, né? Exato, nos últimos dois anos a gente pegou casa, apartamento e tal, porque é melhor pra dividir. Porque esse ano vai muito menos gente, e eu não tinha ninguém que dividir, e eu não sabia quando ir. Entendi. Então, assim... Eu tenho o Chorinho, que é um amigo meu, que tá lá. Ah, ele tá morando lá, o Chorinho, Ele né? tá, tipo, ficando um mês e tal, um mês e pouco lá. Então, ele falou assim, tipo, cara, tem como você botar um colchão inflável na sala. Uh-huh. E aí, eu, tipo, ok. Mas aí, agora, talvez... Consiga um hotel. Louco. Com a Namco Bandai. Louco. Então, é isso, né? Tipo, Janês de Games é tudo vendido. É. Sim. A verdade é que... A verdade é essa, sabe? Se alguém fosse ser vendido. Gamergate estava certo. Essa semana. Eu acho que as coisas passam, mas eu desculpo que as coisas não passam. Essa semana eu tava no almoço e eu ouvi a seguinte frase: Gus, se você soubesse o medo que as assessoras têm de você. Mas tem, eu velho. Falei, cara, mas tem. Mas tem? Por quê? Lógico que tem, cara. Lógico que tem. As pessoas morrem de medo, cara. Caralho. Que bom, tá ligado? Porque Maquiavel já disse, né? É melhor governar com medo que com amor. É melhor ser temido do que ser amado. O ideal é ter os dois. É. Mas, né? O ideal é ser temido. É mais eficiente. Exato. Justo. Acabou. Chega de E3. Chega de E3. Aí, já deu. Mas não quero ir mais. Aí o lance é, eu vou ficar lá 2 meses. Você né? vai ficar 2 meses Eu vou ficar lá 2 meses. Eu te contei mais ou menos isso. Eu lembrava que era 2 meses. Não. Mas eu lembro que sou aproveitar já até pros caras do podcast pra esse Zoom. Pô, vocês estão precisando de substituto aí? Então. Cara, então, a gente vai substituir você pelo Gus, cara, exatamente. Eu tô vendo que isso vai acontecer. Sim, vai acontecer, você tá ligado. E aí o que vai acontecer... Eu tenho saudade de ter um podcast fixo na vida. Então vem, cara, você tem 2 meses de podcast aí, cara. E daí quando o Falcão voltar, briga de faca pra ver quem fica. Isso. Ele sabe que eu venço na briga de faca, até porque eu tenho facas maiores. Então pronto. As facas dele são... Isso vai ser legal pra caralho. Vai. Mas então, basicamente, eu vou passar 2 meses, tô indo pra lá agora, porque eu vou aproveitar pra ver vários eventos lá. Então vou em San Diego Comic Con, Evo, The International, o que tiver lá de evento eu vou lá ver. Aproveitar pra ir nos estúdios, que tem um monte de estúdio lá em Los Angeles, pra justamente ver, faz uns hands-on, faz uns negócios aqui, uns negócios ali. E curtir, né? Porque curtir, né? Costa Leste, vida também Costa é feita Oeste. De curtição. Curta demais pra não curtir. Exatamente, exatamente. Exatamente. E aí eu vou ficar 2 meses, volto em agosto. Uhum. Em agosto estou de volta, esses 2 meses eu vou ficar fora do podcast. Em agosto você joga Porto Alegre. Então, eu vou chegar e no mesmo dia que eu chego, eu vou pra Porto Alegre. Que dia? Nossa. 11 de agosto. Eu vou marcar a passagem. Faça isso. Aí do mesmo dia eu vou pra Porto Alegre. E então vai ser muito louco. Isso, e aí, então é isso, neste meio tempo a gente já está preparando uma programação. O Gus vai entrar no lugar do Falcão. Que a gente decidiu agora. Eu já entrei o currículo aqui. Já fechou a entrevista. Então, trocando uma ideia. Eu acho que assim, tem 5 pessoas felizes, 10 pessoas meio tipo, vamos ver o que vai acontecer, e mais tipo umas 8 pessoas meio tipo, fuck, eu tenho que achar um podcast novo. Então é isso que vai acontecer. Vocês vão ter muito Gus nesses próximos 2 meses. Sim, muitos. Vai ter uns Mussas também. Yes! Vai haver Mussa. Eu vou contar pra você a história do falido programa de games que a gente roteirizou e nunca fez. Meu, caralho. Porque a produtora faliu. Tem que contar. A gente vai organizar isso aí. Isso vai ser interessante. E eu queria muito que você fizesse quando você voltasse, um podcast de pós-E3 falando das coisas que rolam lá. Inclusive dando um relatório de tipo como o Falcão se comportou. Exatamente. Sim, cara. Eu quero saber de tudo, porque ele vai contar um bagulho, mas ele não vai contar por inteiro. Exatamente. Tá ligado? A gente quer saber a história completa, tá ligado? Eu vou ser o cara que vai falar assim: não, então, teve uma hora naquela festa. Então. Cara, se eu fosse contar as coisas que aconteceram em festa do E3 que não podem ser contadas, as piores coisas iam ser sobre mim. Ia ser tudo de 2011. E teve uma noite muito escrota em 2011 e eu converso sobre isso fora quando a gente desligar o gravador. Muito boa. Então, chega de três, vamos dar uma pausa. Uma pausinha simbólica aí. Pegar as perguntas. Boa. Pode ir? Pode. você pode não estar notando aí na sua casa ouvindo, mas eu e o Falcão trocamos de lugar pra já iniciar oficialmente a transição. Sim. De convidado do podcast. Então, né? Falcão, você que tá convidado hoje no podcast. Eu sou convidado hoje e vou ler, então, o podcast. Então, beleza. A gente começou oficialmente? A gente começou agora. A gente começou. Já começou? Já começou. Então, beleza. Então, foi já. Então, lê aí, cara. Então, vou ler. Então, olá, Bucas. Estamos fazendo perguntas agora. Vamos ler as perguntas que a gente mandou em cima da hora. E, pelo visto, vocês mandaram muitas, que eu acho que o Gus postou no Orkutão. Salve, Orkutão. E a galera viu. E aí, vem um monte de gente correndo pra ler coisas. Então vai, pergunta. Bom, então vamos lá, pergunta. Perguntas. Começando com o Thales Henrique de Castro. Ele mandou, qual desses eventos é o... Eita, peraí. Nossa, eu escolhi... Quebrou aí, Fogão. Qual que é mais lotado? Qual que é o mais lotado? O BGS ou o E3? E por quê? A E3, porque o número de pessoas que vai na E3 é superior ao número de pessoas que vai na BGS, então a matemática está no meu. Esse é um bom motivo. Esse é uma boa razão, cara. Boa, então. Mas é basicamente isso, né? A E3, por mais que ela não seja realmente aberta ao público, por mais que vai ter 5 mil ingressos aí pro público esse ano, ela é um evento que mobiliza o mundo inteiro e tem representantes de varejo, de indústria, de desenvolvimento, de todos os segmentos aí, lá, imprensa do mundo inteiro. Então, ela é maior que o BGS, e o BGS já passou do seu ápice. E esse ano ele vai ser menor que ano passado. Eu não estou sendo um vidente aqui, eu posso estar errado. Mas todos os videntes estão errados o tempo inteiro, então eu sou um vidente. Isso, louco. Então tá certo, viu? Tudo correto. Eu gosto. Eric Aragão, pra dela, na próxima pergunta, que é... Também queria fazer uma pergunta pro Leque Infotenimento Gus. Gus, o que tá passando de bom que tá assistindo e o que vai começar logo esse mês? E aí, qual é? Silicon Valley. Silicon Valley, tá legal. VIP. Ah, VIP tava bem legal com o Hugh Laurie agora. Ele tá o Hugh Laurie tá ele no VIP? Ele é o candidato a vice-presidente junto com ela. Tipo, ela é a candidata a presidente. Nossa, eu preciso assistir finalmente. Cara. Todo mundo me falou que esse VIP é foda, eu preciso assistir. Adoro John Oliver. Last Week Tonight. Uhum. John Oliver é legal mesmo. Tá rolando. O Mad Men acabou, foi legal. Foi. Então, tô assistindo agora... o Mad Men, eu achei muito louco que aqui tem a parte que eles passam pros anos 70, no meio que, tipo, logo depois da Lua, quando eles têm, nessa última temporada, quando o homem pousa na Lua, 69, e aí passa de 69 pra 70. E, tipo, meio que tem um pulo rápido, assim, de um episódio pro outro, e é muito louco que muda todo o tratamento de cor muda, sim, as edições mudam, os câmeras, as lentes que os caras pegam, muda tudo. Porque, teoricamente, ainda são os anos 60, porque eu aprendi na escola que a década começa no 1 e termina no 0, né? Então a série vai realmente de 61 a mesmo de 70. 70. E eu achei muito louco isso. Achei muito louco que eles deram no final essa pequena mudada. Todo mundo com um bigode. O Roger de bigode, cara. É muito bom. Eu esqueço o nome daquele personagem de óculos, muito chato, mas que ele tem as costeletas. O Crane. O Crane da televisão. Que ele se fode, ele tá quase entrando num deal pra virar sócio. E aí eles vendem o negócio inteiro. Não. I'll take the deal. I'll just take the deal. No, get the hell out of here. É muito bom. He didn't take the deal. It's off the table. It's off the table now. É muito bom, cara. Mas tem muitas coisas bacanas aí, esse mês aí. Dalton Menossin pergunta pro Gus. Quais são os planos e projetos futuros para o DJ Gaúcho? DJ Gaúcho tá meio parado. Eu tinha uma música que tava parada há muito tempo no meu acid ali, só pra eu finalizar. Eu finalizei umas semanas atrás, soltei, que era Lagoa das Gatas, que é uma base feita em cima de Lagoa dos Patos, do Clayton Clady, com vocais de gatas, gatas, gatas, do Educar. É só coisa do... Só coisa gaúcha, mas que coisa maravilhosa. Tô sem ideias pro DJ Gaúcho, por enquanto. Que bom que o Sul é um país à parte, vocês têm bastante de coisas... Você viu o grande caos político que rolou no meu país ontem, né? Eu não soube. Tava rolando... Rola um festival... Rola muita festa de rua em Porto Alegre. E ontem tava rolando uma das maiores lá, que eu esqueci o nome. Uhum. E aí alguém denunciou num grupo de WhatsApp que tinha um tenente da Brigada Militar, porque a gente não tem polícia militar, a gente tem brigada. É tipo brasileiro, tá? E aí o cara falou, tipo, essa galera não gosta da Brigada, então eles se chamam o Batman e tal, falando que não vai ter policiamento e tal. Eu vi isso aí. E é esse é o sul do meu país. E falou que gente de bem tava em casa. Ô, louco, cara. Legal, né? O que faz muito sentido, porque realmente, pessoas acima de 35 que eu conheço no Rio Grande do Sul acham que é coisa do demônio sair de casa pra comer e pra ir pra bar. Então, pra que você vai fazer comida em casa? Sério mesmo? É muito bizarro. Tipo, assim, o costume de sair pra comer é um bagulho tipo, da nossa geração lá em Porto Alegre. Assim. Sim. A galera mais velha tipo, não sai. Não tem esse hobby de, tipo, vamos naquele lugar lá comer um negócio e tal. E vamos, tipo... Não é assim, no máximo sair pra bar pra bater papo, mas boteco, assim. E eu lembro que quando era pequeno, sair pra comer era ir no shopping, porque cada um come o que quer. Isso é. Vocês são um povo, todo mundo, todos somos são independentes, então calou como que quer. É todo mundo, tipo, alemão, rançudo, né? Tipo, sisudo, assim. É, tipo, com medo de expressar emoções e... Foda. E para os bucas, vocês avaliam hip hop pela base? Quais são os critérios? Quais são os produtores favoritos de vocês? Cara, acho que depende, né? Tipo... Você pode achar uma base boa. Tem umas bases bostas. Às vezes as bases são boas e a letra é uma bosta, às vezes vice-versa, né? Eu demorei muito pra gostar do último álbum do Kendrick, porque realmente tem os flows dele que eu não curto, mas as bases são fodas. São, cara. Eu achei insano. E produtores favoritos, quais são os de vocês? Puta, eu... De hip hop? Cara, eu gosto do Kanye, cara, muito. Cara, eu gosto do Dre anos 90, cara. Então, isso que eu ia falar. Aquele pique West Coast, assim, é louco. É, o Dre fazia. Puta, o primeiro álbum do Snoop, né? Cara? Sim, cara, Dre de funk ali, acho do caralho. Eu gosto bastante do Dilla também, ele é foda. Então, eu ia falar do Dilla também. Tá Johnson. Mas o lance do Dilla é que daqui a alguns anos muita gente vai reclamar um pouco das coisas que ele fazia por conta de... Tipo, porque ele não preparava nenhum dos sons, assim. Era, tipo, todo recortado, vai mexer um pouquinho, assim, foda-se. Era lo-fi mesmo, assim. Ah, mas o Donuts, cara. Os outros produtos dele... Ele sempre teve essa vibe, como você falou, daquele que ele fala sobre que ele tinha que encontrar o beat em meia hora. É, né? Exato. Tipo, ele pegava uma música e, assim, meia hora ele cortando ela, não encontrava o beat, já ficava fora, puta e então, tipo, próxima. Ele não tinha paciência pra ficar afinando o negócio, deixando o negócio finir. Era tipo, fiz esse negócio, foi, foda-se. Sim, vai, próximo. É, o Dilla eu acho foda pra caralho. Como alguém que tá produzindo uma música chamada Napolitano, que é sobre um cara que tem um pau de três cores e usou um swing italiano dos anos 30 como batida, eu digo, esse cara tá totalmente certo. Working on your shit is stupid. Tipo, cara, tem tanta coisa pra se ampliar no mundo que é tipo, se tem algo que tá dando muito trabalho... Foda-se, pega a próxima. Por exemplo, tem uma outra música que eu tô produzindo com uma Mafalda agora também, que a gente... Que, cara, por uma ideia muito besta, ela tem que ter o pianinho da música do Danoninho na batida. E foi um saco, assim, tipo, foi um trabalho de um mês botar, tipo, achar um jeito em que, tipo, a batida de funk fica boa com o piano... Do Danoninho. Do Danoninho. E aí... Mas às vezes tem uma ideia retardada que merece o trabalho... E às vezes tem, tipo... Tem coisa... Tipo, essa batida que eu fiz em cima desse swing dos anos 30, porque eu ouvi e eu falei, caralho, tipo, aqui... Nossa, isso aqui encaixa dá pra botar o bagulho, muito fácil. Sim, uh-huh. E, então, acho que dá pra avaliar batidas separadas e... Eu gosto muito de uns caras aqui do Brasil que estão fazendo muito trap, muito foda, que é os caras do Pesadão Tropical. Pode crer. Pesadão Tropical? Pesadão Tropical. Pode crer. Eles acabaram de lançar um remix oficial do Bin Laden, da O Segurança... Que é muito louco. Bin Laden é foda, né, velho? Puta, Bin Laden é foda. Segurança, me devolve a lata do lança. Eu que compro você aqui pra fora? Como assim você não tem vergonha? Cara, o Bin Laden é foda, cara. O Bin Laden é foda. O moleque é sinistro. Tudo bem, próxima pergunta é do João Vitor Bueno. Ele manda: Hello, Bucas. Se vocês fizessem parte de uma tripulação pirata, qual seria o seu capitão e por que seria o Nicolas Cage? É, porque Nicolas Cage, né? Cara, Não sei se o Nicolas Cage é estável o suficiente pra ser um capitão de um navio. Mas quando você pensa que é um pirata, tá ligado? Acho que ele pode. Exato, ok. Entendeu? Loucão. Ele acorda. Exato. Ele ia botar mal medo na galera, tá ligado? Tipo, ia rolar todo aquele marketing do Barba Negra, assim. Só que eu Nicolas Cage. Eu quero o Nicolas Cage de vício frenético. Sim, exato. Pra ser capitão. Porque exato. Ele é um capitão. Sim, cara, no fim daquele filme, ele vira um capitão. Então, eu quero. Seria aquele. E eu aquele posso ter o Herzog junto? Sim, pode. Pode, cara. Tem que ser um navio dirigido. O Herzog Herzog dirigindo o capitão, entendeu? Sim, cara. O Herzog fica lá mandando o Nicolas Cage ser o Nicolas Cage de vice-frunete. E o navio, inclusive, pode ser aquele navio do filme do Herzog lá, o Fitzgerald, não. O Fitzcarrald. É. Eu quero, e tem que ser o Herzog do jeito que ele aparece em Parks and Recreation. Tipo, louquinho. Exato. Ah, do you remember the abandoned doll factory? Oh, is this it? No, this is where they sent the people that went crazy. Cara, tem uma entrevista com o Herzog que ele tá falando, de repente ele vai e faz um negócio assim no braço dele e ele, oh, I think I've been shot. E ele continua dando a entrevista, caralho. Cara. Ele toma um tiro no meio da entrevista, tipo uma bala perdida, alguma coisa que acontece. Tipo, e aí... Eu recomendo muito a conta do Twitter. É bizarro, cara. Qual é o primeiro nome dele? É Vladimir Herzog? Não. Não, Vladimir, não, esse Vladimir, é o outro Herzog. Enfim, alguma coisa do Herzog. Herzog. Eu não lembro o arroba certinho, mas é um Twitter só tipo do Herzog. E também pra você que gosta de podcast, já que tá ouvindo isso, tem vários podcasts em que o Paul F. Tompkins aparece como Herzog. Tem vários episódios de Comedy Bang Bang e de Doug Loves Movies e tal, que ele aparece como Herzog. Herzog é só tipo um Herzog. Que, tipo, tem poderes, tipo, ele é muito fodão, e ele já fez tudo e viveu de tudo, e com essa voz, tipo, I was there and I lived it and I now know that the truth is that there is no happiness. Herzog é o cara mais foda. O melhor Herzog. Nossa, adoro Herzog. Augusto Ferrari. Gus, o que você acha do rumo que o Crouton tomou e vai ter cobertura desse ano no Lectronic da E3? Acho que... A vida toma rumos que são incontroláveis a nós, e o Orkutão é essa parte da vida. Acho que o Orkutão, a gente tá sempre tentando manter tudo tipo top shape. E sei lá, é isso aí. Tipo, eu gosto do Orkutão, eu não perderia tempo com ele se não gostasse. Não sei, se der tempo eu faço alguma coisa. Quantas pessoas tá no Orkutão agora? 15 mil e alguma coisa. Caralho. É muita gente falando, com né, cara? Mais de 1.500 banidos. Então você imagina que a gente tem um ratio de 10% das pessoas, tipo, não podem conviver em sociedade lá. É tipo, 10% das pessoas que entram lá vão fazer merda e vão ser banidas pra sempre de ver um post de lá, entendeu? Caralho, então, life pesado. Is hard. É foda. Próxima pergunta do Ricardo Tokumoto. Ele manda o grande Riot. Ele manda alguém aí para falar sobre Dark Souls 3? Não. O Musa não tá aqui, mas, cara, é o Dark Souls que você espera, assim, do mesmo... Não, é o Dark Souls que você merece, porque Dark Souls não tá aqui pra te agradar. Exatamente, cara. isso é verdade. Mas vai ser louco esse Dark Souls, pô, eu vi as fotos lá, é que assim, essas artes... O Gus acha uma merda. O Gus acha uma merda, mas essas artes de Cara, você de, sou convidado, Souls, cara, você não... É verdade, eu não posso dar opinião. Foda-se. Essas artes do... Deixa, eu quero ouvir o que esse menino do Dark Souls esse convidado são sempre maravilhosas, tá ligado? Então é difícil você olhar pras artes e falar, beleza, esse jogo vai ser foda. Eu acho que assim, se Bloodborne for um sucesso satisfatório, se Dark Souls 3 tá saindo agora, quanto tempo até a gente ver alguém pegar um universo já estabelecido e só fazer um jogo nesse estilo nele? Tipo, vamos dizer que um jogo não anunciado da Square fosse uma propriedade famosa da Square, só que num título desse estilo de unrelenting third person action. Então, vocês acham que faria sucesso? Tipo, eles tentaram aquele Lords... Final Fantasy VII. Não. Só que... Eles fizeram aquele Lords of Dawn... Aquele que a gente ganhou um álcoolzinho em gel depois, que era tipo um Dark Souls aguado. É Dark Souls genérico, é verdade. Ah, isso é... Lembra? Era da Bandai Namco, se não me engano. A gente viu numa... Ah, não, isso é Bandai Namco, não, mas eu tô falando, tipo, Square, uma então, Ubisoft. Então, exato, mas eu digo, eles não pegaram nada estabelecido, mas você vê que aquele não deu tanto certo, ele tentou entrar nessa vibe... É, então não, tem que ser bem feito Dark Souls. Pra agradar quem gosta desse tipo de jogo, mas se você juntar aí, né, essas duas coisas, talvez, não sei. Será? É que eu sinto que, tipo, se eles fizessem isso com uma, tipo, com um lore que eu já gosto, ok, talvez eu desse uma chance. Entendi. Faz sentido. Verdade. Eduardo... Assassin's Creed Souls. Nossa. Um Assassin's Creed onde lutar finalmente é legal. Ele é difícil, mas ele é legal. É Assassin's Born. Você é um assassino de coisas grandes. Eduardo Meyrink. Olá, buças. Essa pergunta pode ser um pouco invasiva. Ih, oh, cara, lá vem, já começa. Meu corpo, minhas regras. Pois é. Mas vamos lá. Se ele aconteceu, quando foi o primeiro contato de vocês com a menina Maria Joana? Que? É verdade, a gente tava falando sobre isso, né? Que nunca tinham perguntado. Assim, nunca tinha tocado nesse assunto. Nunca tinham perguntado pra gente quando foi a primeira vez. Eu não quero dar detalhes, eu tinha 11 anos. Você tinha 11 anos, Gus? 11 anos, cara. Cara, tudo bem. Pensa que assim, tem uma amiga minha, que acho que a primeira dela foi aos 12, 13 anos, e o beck que passaram pra ela tinha crack também. Caralho. Além de maconha. Cara. Merla, mano. Então, era um melado. E aí era... Então, cara, qualquer história não vai ser pior do que essa. A minha é muito, tipo, eu tava num backstage, eu tava sendo, tipo, hold por um dia de uma banda. There was weed. Eu era metidinho. Aos 11 anos você já devia ser muito chato, né? Eu era mais chato. Você era o cara mais insistente. Eu tenho alguma, sabe, alguma cultura, algum conhecimento, alguma coisa que meio que justifica o resto. Eu ganhei essa personalidade primeiro e depois, tipo, eu tive que work pra justificar. Lapidá-la, assim, ela veio lapidada e é só, tipo assim, isso tá vazio e é muito escroto isso vazio. É tipo uma garrafa pet, quando ela fica vazia muito tempo, ela é automaticamente nojenta quando você olha pra ela. Mas só que se você enche de, tipo, refri, ela é deliciosa. Tipo, então, eu primeiro fui a garrafa pet, tive que enchê-la de refrigerante delicioso. Entendi. Louco. É, Daniel. Cara, meu primeiro... pega, que tipo, eu não fiquei chapado, tá ligado? Foi, não, tipo, ninguém fica chapado. É, foi tipo um peguinho, assim. Foi com o cara do The Draft, cara, que eles vieram tocar em São Paulo, a gente abriu pra eles. Pra quem não lembra, The Draft era o cara do Hot Water Music. É, exato. Peraí, você já tinha uma banda em Santa Catarina de Maconha? Cara, a gente começou muito tarde a usar drogas, em geral. É. A gente era tipo desses punkzinhos chatos, straight edge, tipo X na mão e pá. Eu era mais desses. Você tem uma cara de quem tinha X na mão? Eu tinha. Você é magro o suficiente pra você ter sido vegetariano em algum momento? É, não, isso eu nunca consegui, por incrível que pareça. Mas assim, rolava esses negócios assim, e era... Eu usava umas camisetas tipo Drugs Free, essas coisas. Era ridículo. Nossa, é tipo aquela camiseta que você vê de longe um maluco que pode apanhar. O logo da All Star Drug Free. Isso. Olha alguém que merece apanhar. Exato, sim, era isso. E podia ser uma mulher pensando nisso. Era isso, cara. Mas tipo, nossa, eu quero bater nesse moleque e dar pra alguém na frente dele. Então você nunca vai ter isso. Isso, é exato. Não que você tenha que usar drogas pra ser legal. É que você, pra ser legal, você tem que não ser estrelete. Não usar o que você quiser. É. Mas é tipo, se você ficar andando com umas camisetas aí, tipo, vacas são pessoas. Exato. Se fuder. Tipo, porque senão você vira a polícia da boca dos outros. E aí é uma merda. É meio que isso. Porque então, você ama uns e come outros, Na época a gente não tinha muitas dessas noções de coisa. A gente era uns moleque. Eu amo, cara. Exatamente. A gente era uns moleque de Zona Sul, muito fechado de condomínio e tal. A gente não sabia de porra nenhuma, cara. É, a gente começou drogas tarde. Primeiro back foi no backstage lá com o cara do The Draft e tudo mais. E daí o primeiro back que bateu mesmo foi quando a gente fez um... Esporadicamente a gente fazia uns bandcamp que a gente se isolava no meio do mato e ficava uma semana compondo música e tudo mais. Daí tipo, ei, cara... Como vocês aturavam esse tipo de pretensão musical sem droga? Então, cara... É que tinha álcool. É que a droga veio depois, tá ligado? Mas quando começou e eles viram a pretensão, porque não era por culpa deles, mas de um cara em específico na banda... Sim. Aí degringolou o negócio. Daí desandou tudo, a gente falou, ei, peraí, tá ligado? O que a gente tá fazendo? Foi muito rápido isso. Foi interessante mesmo. Fiquem ligados no próximo podcast em que nós discutiremos a primeira vez que lemos uma revista Piauí. Caralho. Caralho. Aí sim, né? Tá aí, né? Mas foi. É, né? É, daí nesse bandcamp, ei, trouxe maconha, cara. Quem quer fumar? Vamos, a gente fumou, eu fiquei retardado. Hoje é tipo ridículo, né? Eu tava num dessas festas universitárias de que você vai pro interior de São Paulo e estraga uma cidade com vários universitários mijando na frente da prefeitura. Juca, né? Jogos universitários. É tipo isso, mas eu fui num Juca, mas não era o Juca, era um da USP lá, eu acho que era o InterUSP. Usponidas. Era o Bife. Que era Biologia, Instituto de Matemática, Física e sei lá o quê. Era isso. Casimiro de Abreu, em Porto Alegre. Então, Ou isso. Tá aí. E era o Beef. E aí, eu aí tipo, tinha um cara também nesse esquema de... Oh, tem um baseado, vamos fumando, entra na festa. E era horrível, assim, era nojento. E eu fiquei puto o resto, a noite inteira, eu fiquei tipo... Isso aqui não tá batendo, de braço cruzado, sentado. Isso aqui não tá batendo, isso aqui não tá batendo. Ou que bosta, seja, tipo... bateu. É, então, eu fiquei puto. Ou seja, bateu, exatamente. O cara que bateu e não bateu. É, e aí não rolou isso. E aí, mas a primeira vez que realmente foi bater, foi também nessas sessões. Não, mentira. Não foi dessas sessões mesmo, assim. Porque a gente fazia muitas sessões, não de... Você tá falando das sessões de banda, eu tô lembrando das sessões de clubinho que a gente fazia. Ah, sim, é. De colar os brothers e de todo mundo começar. A gente fumava. Ah, não, mas essas sessões de mas isso veio depois. Isso né? É bem depois, tá ligado? É. Tô lembrando, depois. Cara, não lembro a primeira vez que eu fiquei chapado. Eu falei, nossa, agora beleza, eu estou muito chapado, assim. Não lembro. Mas essa foi a primeira vez que eu fumei. E sim, eba, Maria Joana. É. Israel Riegel. Riegel. Com whatever. Todas aquelas discussões sobre E3 estar perdendo valor, a Bethesda investir numa conferência não é muito na contramão, levando em conta que eles têm a QuakeCon também? O que, que você acha disso? Não, porque assim, eles têm títulos para anunciar, títulos que não fariam sentido anunciar na QuakeCon e falar sobre também títulos já anunciados. Então você... E quando você tá na E3, você tá no meio de muito barulho, o jeito mais fácil de garantir que todo mundo vai falar sobre o que você tem e que você, todo mundo saiba que você tem algo que elas querem ver na E3 é ter uma coletiva. É, justo. Então, se você é a Bethesda e você não quer, ou não tem como fazer co-marketing deals com esses jogos, que não são jogos que normalmente rendem co-marketing deals, basicamente um co-marketing deal é quando, sabe quando você vê o trailer de um Assassin's Creed e no fim aparece PlayStation? Uh-huh. É porque a Sony tá bancando parte do marketing. É. E porque pra Sony vale a pena associar aquele jogo com a marca dela. Uh-huh. Fallout é um título de nicho e é um título que é muito prevalente no PC também, então nenhuma das duas provavelmente ia investir dinheiro em ajudar pra o co-marketing delas. Então, se você quer espaço... Se que a Sony poderia ia se dar bem se ela estivesse... Será? Não sei. Com Fallout? É, não ou sei. Doom? Não sei. Não sei. E, realmente. Então, provavelmente, pra Bethesda, vale a pena você ganhar. A atenção que elas estão ganhando é o seguinte: perceba, você está perguntando sobre a Bethesda. Sobre a Bethesda, agora. É, exatamente. É isso que eles estão ganhando fazendo essa coletiva. É verdade. Bem pensado. Felipe Dottori. Caras, fizeram um site muito louco que gerou uma apresentação fake da Nintendo para E3. É, um dos anúncios que surgiu na lista foi, na minha lista que ele fez lá, foi um Star Fox Driver. Dissertem sobre essa beleza de falsificação. Star Fox Driver, cara, tipo um jogo de corrida do Star Fox. É, essa, acho que essa era essa a ideia. Meu Deus. É, cara, eu queria qualquer coisa do Star Fox, cara. Ah. Eu tenho, foi o primeiro, meu primeiro videogame foi o Nintendo 64, meu primeiro console foi o Nintendo 64. E eu joguei aquela porra do Star Fox 64 até fazer furo naquela... Mas é meio foda, cara. Se lançar um jogo do Star Fox... E eu tenho muitas saudades. Se você lança um jogo do Star Fox que é só um jogo de corrida... Mas cê... é... Mas cê... agora... Cê... Star Fox Driver... É, você lança um jogo do Star Fox sem a parte divertida, tá ligado? É, isso na verdade seria Wipeout. É, o F-Zero. Que é o Wipeout da Nintendo. Sim. Cara, eu lembro que... Mas as coletivas deles são muito previsíveis. E eu lembro que no Audiotronic mesmo, eu sempre imitava o Red pra qualquer anúncio hipotético nosso. Porque a gente tava sempre apostando no fim da Nintendo. Mas eu tinha, na verdade, antes deles anunciarem o New 3DS, eu sempre falava que o próximo... próximo... portátil deles podia se chamar o 4DS e não ser 3D. Ou, tipo, se chamar o 3DS e não ser 3D, porque eu falava... Isso foi antes do 2DS também. Uh-huh. Porque eu falava... E aí eu falava, tipo, o Red, ele ia anunciar assim, ó. We had the DS first. It brought dual screen play to players all over the world. We expanded that platform with the DSi and online gaming. We brought that to you with better hardware, better processing, better graphics with the 3DS. This is the third generation of DS systems. E aí eles simplesmente tipo, tiravam o 3DS e ninguém ia perceber. E acabou por ali. Exato. Né? E aí eles fizeram a coisa mais besta, que é o que eu falei, que eles não podiam fazer, era 2DS. 2DS. E aí, tipo, e nessa lógica, eles podem fazer um 4DS sem ser 4D, porque isso não é algo que existe. Assim. And now, the fourth generation of dual screen systems. The 4 DS. E aí apareceria um gráfico assim, for fun, for family, for... É muito fácil, né, cara? Tipo, Nintendo é não apareceria foda, for play, porque isso parece outra coisa. É verdade. Eu sinto saudade do Red de raiz. O Red que tirava um Game Boy Micro do bolso do terno, sabe? Você viu ele? Mas ele é, tipo assim, ó, não vai ter um jogo do Mario esse ano também. Porque é o seguinte, você não tem como lançar um jogo do Mario esse ano, você teria que anunciar e lançar esse ano. O Zelda é só no que vem, então o Mario tem que ser só depois do Zelda. O Zelda não vai estar na E3, o que significa que o Zelda vai estar na E3 que vem. Talvez será que não vai estar nada? Ah, eles falaram que não ia estar nada. Eles falaram, então, ou seja, na verdade eles têm que mostrar alguma coisa do Mario. Eu acho que... Ah, bom, tem um novo Donkey Kong pra mostrar, não tem? Ou não? Tem, acho que tem um novo. Tem, também. Ah, who gives a fuck? Eu até tô falando com o David Wise que ele tá mandando as trilhas desesperadamente, assim, ele tipo, preciso mandar os negócios e tal, aí, porque eu pedi uma entrevista pra ele, falou, não tem como, tá foda e tal. Então eu acho que vai rolar um Donkey Kong mesmo. Tudo bem, próxima pergunta é do Enzo Mazzucchelli, mais um dos múltiplos italianos que temos no nosso podcast. Ele manda, olá Bussas, pergunta pro Gus. A Audiotronic volta algum dia? Olha, eu acho que o Audiotronic é um estado de espírito e nunca... ele nunca foi embora. Esse é o que eu diria se eu tivesse media training. Cara, eu não sei se volta. Porque, assim, é muito difícil. Pra quê? Mas assim, vamos ignorar o que não tem razão nenhuma de voltar. Mas o fato é que o Heitor trabalha todo dia de dia, o Eric tem um schedule bizarro, tipo, meu, eu tenho show de noite, que é o horário que a gente gravava normalmente, pelo menos duas vezes por semana. Então, tipo, achar um dia em que todo mundo tá disposto, livre e afim seria muito complicado. Então nunca daria pra ser novamente... fixo. O Heitor grava dois podcasts longuíssimos por semana já. Cara, o Audiotronic existe. É a pior coisa que eu posso dizer. O Audiotronic existe. Tem um chat no meu Facebook. Sou eu, o Eric e o Heitor. We say the funniest shit. Só nós três lemos. Isso é muito grave. E ele, inclusive, ele mandou aqui que ele sente mais falta especificamente do Almoçando e Resenhando. Almoçando e Resenhando, o Tom Kiosk mudou pra Porto Alegre agora, mas eventualmente vai ter Almoçando e Resenhando. Pra quem não sabe o que é um podcast em que a gente come algo enquanto ouve um álbum de rap. Ah, e a gente fala do álbum de rap. Louco. Isso é legal. Pode chamar nós aí, Ingas. Sim. Hideki Yamamoto mandou, Bucas, o que vocês escolheriam? Uma história boa contada de um jeito ruim ou uma história ruim contada de um jeito bom? Eu acho que, cara, até história, se você sabe contar uma história boa, até uma história cara, de um jeito bom, uma história contada, toda exatamente. História é boa, exatamente. Na verdade. Como já diz o Ira Glass... Good stories happen to those who can tell them. Toda a história fica boa. Boa, caralho. Boa, é verdade. Caralho. Isso é verdade. Isso aí, finalizou. A gente tem uma pergunta do Max Machado, inclusive. Olha só. Do Max. Caramba. Daniel, você continua fazendo aquilo que você faz quando você faz aquilo? Sempre. O tempo todo? Todo dia. E você é o melhor no que você faz? Eu sou o melhor no que eu faço quando eu faço aquilo. Porque você faz aquilo pior. Quê? É, tá. Aquele outro. Isso. Iago Caldeira, próxima pergunta. Qual é a melhor receita de laricão? Gus, você que é o mais cozinheiro aqui. Eu sou a pior pessoa pra falar sobre isso, porque eu não cozinho com pressa. Eu, tipo assim, a melhor receita de laricão é você fumar maconha e me chamar pra cozinhar depois. É verdade. É verdade, cara. Você fez um torresmo esses dias aqui que tava foda, aquele chili lá. É verdade, eu decidi fazer um chili pros meninos, e aí eu comprei uma barriga de porco. Quando eu tirei a pele, né, eu vi toda aquela pele que sobrou, eu falei, vou fazer um torresmo de forno, nunca tinha feito isso. Mas eu, né... Pensei nos meus princípios, o que eu preciso? Eu preciso lentamente tirar a umidade disso aqui, pra isso aqui ficar seco o suficiente, pra que essa gordura frite a sua própria pele. E eu tive tempo suficiente pra fazer isso, eu temperei só com páprica aquela pele, e aí ficou muito boa. E aí, na verdade, daquilo, de tanto quebrar torresmo pra todo mundo comer, me sobrou um pó de torresmo que me deu a ideia de fazer a farofa de torresmo. Caralho. E então, estamos sempre aí evoluindo. Eu me desenvolvi e evoluo com meu filho. Louco, cara. Louco. Essa é a verdadeira larica, quando você vai... pirando em cima da piração. Só evoluindo rolando. E vai evoluindo. Que nem o Marcelo do 2. Exato, isso. Que nem Lodiano. Christian Aguiar, vocês acham que a série Souls está encaminhando para o formato de outros AAA em frequência de lançamento? Quanto mais Souls, melhor? Puta, cara, há grandes chances disso acontecer. Espero que não, mas parece que sim. Mas, tipo, não sei. Mas é mais. A gente só tem essa impressão mais por conta de. Porque saiu Dark Souls 2, aí os DLCs do Dark Souls 2, aí o Bloodborne na sequência, e antes mesmo dos caras anunciarem que... falarem mais do DLC do Bloodborne, que vai provavelmente rolar agora na Sony, uhum. Eles vão já, tipo, já vão anunciar o Dark Souls 3 e vai as coisas vão acontecer e blá, blá, blá, blá, blá. Então é tipo... É preocupante, mas, cara, é assim com a minha humanidade, né, cara? A gente tava mal empolgado quando saiu o primeiro Assassin's Creed e olha como estamos hoje. Olha como tá. E etc, etc. Fadiga, etc. Né, cara? É, acontece, fadiga. Mano. Aquilo que o Jaiminho tanto tentou evitar. Sim, cara, tá aí. E o Chris Aguiar mandou outra pergunta também, que é... Acham que o sistema de reembolso do Steam prejudica devs com jogos de pequena duração? Isso daí é um papo que tá rolando e eu acho que é um papo mó interessante de se ter. Você viu? Tem dois devs que eu ouvi conversando no Steam, no Twitter ontem, e um deles mostrou um gráfico. Que a venda... Caiu, despencou ridiculamente. Exato, não lembro que jogo que era, mas era aparentemente um jogo. Era um jogo, e é um jogo até famoso, até de que às vezes despencaram visivelmente naquele dia. É. E que ele falou, tipo, o meu rate de refund foi de 0, não sei quantos por cento pra 5 pontos, não sei quantos por cento. Caralho, em um dia. É. E é foda. É. Então, cara, é. Porque tanto que os caras estão falando, isso daí basicamente fudeu com quem tem. É, jogos pequenos, tipo, e não só de pequena duração, mas tipo, empresas pequenas mesmo. Uhum. E porque é um negócio que você vai e compra, tipo, virou um aluguel, né? Tipo, sim, de jogo. Bagulho. Você vai, aluga, devolve depois. E então é interessante porque, sei lá, é coisa da Valve, né? Eles soltam o negócio, é isso que a gente vai fazer agora, pode usar. Aí depois eles se arrependem de tudo. Tá ligado? Eles se arrependem. Uma empresa que sempre foi tão calculista e tão, tipo, e que sempre tomou seu tempo pra fazer as coisas, tem sido tão displicente, afobada, né? E esse ano, cara. Então, esse ano já foram dois. Que aconteceu já foram isso. Dois. O Greenlight eles já não jogaram pro lado. Esse ano. É, eles não dão três. E o Greenlight eles já deixaram de lado. Eu contei pro Falcão até que, tipo, eu tive um diálogo com o Doug Lombardi, que é o PR da Valve, que eu falei assim, cara, é o seguinte, eu tô fazendo uma pauta sobre VR e eu vou ver o Oculus, vou ver o Morpheus e tal, vocês vão estar com alguma coisa na E3? Porque às vezes eles têm um meeting room lá em cima e tal. Ele, não, a gente não vai estar na E3, mas se você quiser vir até Seattle... Caralho! É isso, é. Aí tipo, caralho. Não, cara, dá um pulozinho. Então, eu tenho que estar no South Hall às 4, mas às 3h30 eu dou um pulo em Seattle. Bati volta em Seattle, da hora. É, sei lá, eles estão meio que... É, cara, tá meio errado isso, né, cara? Não, não parece a Valve que tem tá um largado, economista, né? Contra a casa. Exato. Tá largado, meu. Não tá tem mais, largado. Né? Ele virou ministro das finanças da Grécia. Ah, é esse cara. Foi esse cara que foi contratado, é, né? É o mesmo cara. Pode crer. Que fita, né, cara? Bom, tá aí, o cara resolveu a Valve, né? Você acha que não vai resolver a Grécia, né? A Grécia inventou a matemática, cara. Sempre vamos resolver a Grécia. Porra. Como já disse Doug Stanhope, né? Eles inventaram todas essas coisas. Mas o que eles fizeram desde então? Quanto tempo eles vão ficar coasting nisso? O nosso grande Bruno de Paula, Van Depps, mandou uma senhor pergunta Bixiguinha. Pra gente. Bixiguinha mandou, se rolar um terremoto em LA durante E3, como teve um ontem lá, o Falcão vai me proteger e acariciar o meu cabelo carinhosamente enquanto eu pego no sono? Sim, cara. Sim, vai. Claro que eu Falcão vou, Falcão vai cara, fazer isso pra caralho. Acho que não vai rolar mais terremotos porque ontem saiu o filme do The Rock, San Andreas. E acabou a promoção, né? Então tipo, acabou o terremoto a promoção eles do filme. Pra promover sim. O filme. Já... The Rock lutando contra terremotos. Exato. E eu espero que ninguém... se importe, mas o The Rock vence. Eu não vi isso. Você sabe que o The Rock vence. Não, o The Rock vai ganhar dos terremotos. Lógico, cara. Ele dá um soco cara, na cara naquele terremoto. É isso que ia morar em 2015, né? Tipo, qual é o filme que estreou, o grande filme que estreou na semana? Assim, The Rock Punches an Earthquake. Exato, cara. Exatamente. Mauri Link mandou duas perguntas. O primeiro mandou, o Zangado fazendo parte da equipe do UOL Jogos na E3 é algo que representa? Significa. Oi? Não, ele significa. Não representa. Representa. Cara, eu... Ó, ok. Vai, Gus. Eu vai, tento Gus. Muito ser... Não ser, tipo, eu me policio muito, porque eu já sou rabugento. E eu acho que eu sinto que, tipo, é muito fácil eu perder a noção do que os jovens estão fazendo quanto mais tempo passa e menos jovem eu fico. Uhum. E eu virar só o velho rabugento que não percebe que só fica... Que os tempos mudaram, né? Então eu tento, às vezes, falar assim, Gus, você não... Ele não é só um babaca com uma máscara. E porque, tipo, dentre os youtubers e tal, ele é um dos melhorzinhos. É. Eu nunca vi nenhum vídeo dele, mas eu, pelas práticas assim, que eu não, sei ele é que mesmo. Ele não vende opinião e tal, que, tipo, ele, os reviews dele são reviews mesmo, que ele não tá, tipo, nesse business de ser pago pra falar disso ou daquilo. É. Mas aí eu... Mas Mas ele é um babaca com a porra da máscara. Na máscara, cara. É de vingança, eu já falei um milhão de vezes, cara. Só muda essa máscara, velho. Quem usa máscara, usa, mas usa outro. E sei lá, tipo assim, acho que... Não esperava o WoW Jogos ser o lugar que faria isso mesmo. Então, isso que me surpreende, porque eles decidirem... Eu não vou dizer, cara, sabe o que é? Sabe uma coisa que eu aprendi, pra talvez, que me deixou menos jovem, mas eu aprendi? Eu não vou falar o que eu ia falar sobre o WoW Jogos, me abstenho. Cara, o que eu acho que, inclusive, foi o que eu falei pro Prandas e pro Guerra, que eu entromei ele esses dias no evento lá da Capcom, foi que... Eu acho que foi uma boa sacada pra eles, porque eles sacaram um público que não chegaria no WoW Jogos através de botar o Zangado lá pra falar isso. Sim. E é bom porque eles têm uma noção do público que leu o site deles. Sim, sim. Tipo, porra, isso é mais, digamos, sei lá, é mais sóbrio do que, tipo, sei lá, ignorar e achar que isso é ridículo e acabou e pronto, sabe? Uhum. Eu, pelo menos, foi o que eu achei, assim. Claro. Mas, essa dica do Gus é sempre, sempre muito boa. Eu, Maurinho, a segunda pergunta do Maurinho... Talvez ele seja a melhor pessoa comentando no A segunda pergunta do Maurinho Link é: Bucas, quais jogos têm as melhores primeiras fases, na opinião de vocês? Ou seja, que começam de uma maneira espetacular. Eu gosto do Final Fantasy VII, aquelas que foi a da demo, que é aquela abertura que eles descem do trem e saem correndo. Eu gosto muito sobre os personagens. Eu gosto quando você encara o primeiro Colossus no Shadow of the Colossus. Eu ia falar do Shadow of the Colossus. Isso é foda, cara. Uncharted 2 e 3 meio que começam de maneiras bem... Bem legais, é verdade. O do 2 é fantástico, aquele começo. O 3 é bem Indiana Jones, cara. Eu achei bem legal. É verdade. Que mais, cara? Mario, né, cara? Meio que, tipo... O primeiro... Super Mario Bros. É o base do game do É tipo, do o jogo design, inteiro, né? Tá ali nos três primeiros segundos. É tipo, sim, yo, mata esse cara, pula nesse bloco, pega um cano quebra a caixa, pega um item, entra no cano ali. É o game design mais elegante possível. E é louco cara, que... Cara, na verdade, tipo, se a gente for realmente ver qual jogo começa melhor comparado com o resto do jogo em si... Pac-Man, cara. Mas ele começa, tipo, e ele te dá o jogo inteiro, assim. É como se você começasse GTA com todos... Tudo que você tudo, precisa. O mundo tá aberto, todos os power-ups, tudo, todas as armas. Vai. Isso é verdade. Sim. Isso é verdade. Tudo bem. Qual que é o jogo que abre com All Your Bases Belong to Us? É o... Puta, esqueci a boa. Aquele jogo é uma bosta, então ele abre maravilhosamente bem. Ele abre de um jeito tão memorável e divertido que supera totalmente o jogo em si. Verdade, verdade. Próxima pergunta do Felipe. É tipo Velozes e Furiosos 7, né? Mas é que Velozes e Furiosos é um ótimo filme, mas é que ele abre de uma maneira que eu acho que, tipo, é uma a abertura de Velozes e Furiosos 7 é talvez uma das aberturas mais memoráveis do cinema. Vocês viram isso? Não, não vi. Tá, ok. Então, tipo, vocês não sabem do que eu tô falando. Não. Mas pode falar, se você quiser, você pode falar. Não, não tem o que escrever. É, tipo, é incrivelmente bem dirigido. É só uma cena do... Cara, é sério, é muito simples. É uma cena do Jason Statham saindo de um hospital. Tá. É isso que acontece. Mas ele tá no Velozes e Furiosos 7? Eu não sabia. Ele é o vilão do Velozes e Furiosos 7. Cara, ele é o brother puto com o carro sempre, cara. Em algum momento. Demorou tanto tempo pra ele chegar lá. Pois é, cara. 7 filmes ele chegou. E vai ter mais 3, então. Caralho. É verdade. Fuck, eu amo. Eu amo. Eu tô vendo aqui, cara. Pra quem não está vendo, não tá ou seja, vendo que são vivo, nós três. Eu peguei todos os Blu-rays da série completa. E chacoalhou no ar. Muito bem, Felipe Bragonha tem a próxima pergunta, que é Bucas e Gus, suave. Uhum. Uma pergunta para Mr. Lanzetta. O que... Mr. Lanzetta é seu pai, né? Como falam assim, o senhor Lanzetta? Não, essa você ser... pode ser você. Não, Gus é um anti-hype. Eu mereço respeito também. Tu merece esse respeito. Sim. Não é Lanzetão. Não. O senhor, tipo, a gente, o senhor é ele, né? O senhor é ele. Se fuder, o senhor é você. Isso é um tratamento de respeito. Deus não existe, mas mesmo se existisse, é tipo... Mais de uma pessoa pode ser... é isso que me irrita, entendeu? Tipo assim, o senhor é ele? Não, o senhor é você também, entendeu? Pode haver mais de um senhor aí, tá ligado? De respeito, cara. Sim, cara. Referência, porra. Ele manda o que iria no seu omelete dos sonhos. Vai, Gus. É uma pergunta muito interessante que eu tava explicando aqui pro Falcão, porque muitos cozinheiros dizem que você pode conhecer a alma de um cozinheiro através da omelete que ele faria, né? Inclusive tem um filme bem ruim que usou esse conceito recentemente, que eu esqueço o nome, que é sobre uma família indiana que abre um restaurante indiano no interior da França, e aí rola uma briga com a dona do restaurante tradicional francês em frente, que é a Helen Mirren. Ah, eu tô ligado, esse filme é horrível. Esse filme é horrível. Nossa, eu vi num telecine alguma coisa assim passando. Já? Coisa. Porque eu vi esse filme, tipo, acho que comecinho desse ano. Alguma coisa, tem tempo. Alguma coisa assim. Mas enfim, nossa, a Oprah produziu esse filme, pra você saber isso, quem é. Isso, exatamente. Que legal. Exatamente. É. Mas eu vi o trailer, eu não vi o filme. A omelete define um homem, assim, basicamente. Certo. E eu preciso dizer que eu não faço omelete muito, mas eu sou meio que eu sou muito purista, assim. Uma omelete, pra mim, é no máximo queijo. No máximo. E porque pra mim o essencial pra fazer uma omelete é você deixar ela na consistência certa. Uhum. E todo o resto pode acompanhar a omelete em volta. Você uhum. pode fazer algo pra comer junto com a omelete. Você pode, desde uns tomates grelhados ao bacon. Eu não gosto de botar dentro. Eu não sinto que a omelete tem seja que pra ter ser coisas recheada. Dentro. É. Exato. E até porque a única coisa que mudou nos últimos anos do jeito que eu faço omelete é que eu aprendi a fazer omelete do jeitinho que a Julia Child fazia. Que é no, na panela ali, puxando, empurrando, exato, puxando a panela. O negócio dela é que ela botava um pouco de leite pra dar uma roubada. Ah, porque esse tá. é o negócio. A coisa é que você não pode passar do ponto omelete. E é só que, tipo, nos anos subsequentes eu me tornei um cozinheiro melhor que não precisa apelar pro leite. Mas é panela, ponto perfeito, dobra duas vezes... E sério, eu dobro duas vezes. Eu dobro duas vezes porque não recheio. Entendi. Então eu dobro aquela dá pra fazer. Uhum, uhum. Mas a omelete pra mim, ela é simples. Então ela é, no máximo, um queijo suave. E eu como ela com outra coisa. Tipo, como ela com um bacon. Vegetais. Um salame, uhum. talvez. Tipo, um salame espanhol. Uhum. E uma sriracha. Ontem eu tava tipo... Eu tô com uma dúzia de ovos na geladeira, então ontem foi o dia de melhorar minha técnica de ovos mexidos. E aí uhum. Porque eu tinha feito um tempo atrás os ovos mexidos poché, que é tipo, ovos mexidos você faz na água fervendo, cara. Você faz um vórtex. Nossa, como? Você faz um vórtex na água fervendo, você bate os ovos separados, joga eles na água, e aí você tira eles com uma escumadeira e deixa eles esfriarem, escorre eles e serve. O problema é que no tempo que você escorre eles, se você não for muito eficiente, eles vão esfriar, porque eles não esquentaram. Caralho, muito. Entendi. Só que a textura é incrível, é quase uma textura de uma burrata, assim, é a textura do queijo. Cara, mais mole possível. Que louco. E você serve com, tipo, sal grosso e azeite, fica isso maravilhoso. É isso, né? Mas aí eu queria fazer, tipo, ovos mexidos, mexidos mesmo, e aí eu fiz, e aí, tipo, realmente, eu testei e imbatível é a técnica de uma frigideira fria, bota os ovos inteiros, frios, aí você liga o fogo baixo e você não para de mexer um segundo enquanto esquenta, que aí na hora que ele vai chegar quase na consistência que você quer, você desliga, o calor residual da panela vai terminar de dar a consistência, e você joga no prato na hora. E é isso. É o máximo de sabor e leveza e deliciosidade. E deliciosidade e suculência, certo. Né? Porque você não perde umidade nenhuma e não deixa a fibra... tough demais, dura demais. Uhum, uhum. E é isso, assim, é fácil. E aí você bota, tipo, um pouco de gordura fria também junto com o ovo, só pra ela ajuda a distribuir o calor melhor. Entendi. Então você tem que fazer numa panela antiaderente. Claro. Entendi, porque senão fudeu. Cara, você de longe é o cara que mais entende de ovo emelete que já passou por esse podcast. Claramente, cara, tipo, uau. Cara, é sério, outro dia, do nada, uma amiga minha que não falava comigo, um tempão, falou assim, meu, eu tava vendo Masterchef ontem, lembrei de você, os caras não sabiam fazer um ovo pochê, que horror. Tipo, todas as vezes que a galera cola aqui no... Uma vez eu vi um artigo que você postou sobre o cozimento perfeito de ovo cozido. Sim. Meu Deus, que maravilhoso. Um problema, cara, porque você tem a proteína da clara coagula a uma certa temperatura e a proteína da gema coagula a outra temperatura. E você quer... Assim, a gema, ela é 33% gordura, então ela flutua sempre dentro do ovo, né? Se você pensar, tipo, a clara é quase toda água, a gema é 33% gordura, então ela é mais leve, então ela fica por cima, tem muita... Então, tipo, e aí tem o diferencial de temperatura, né? Se você quer começar com uma água fria, ou se você... Então era só teste, assim. Eu não lembro qual é a conclusão. A conclusão, se não me engano, era água... Era água quente, na verdade. Era, né? Aí ele dava os minutos certinho pro ponto que você queria, engano, direto na água quente. Porque, se não me engano, e tipo, imediatamente bota na água quando você gelada. Eu sei que você tem que parar o cozimento na água gelada. Mas eu lembro que normalmente você pensaria que começar com água fria seria melhor, mas que rolava uma parada que, se não me engano, a película interna da casca grudava na clara. O problema é que também forma bolha no fundo. Forma uma bolha no fundo, é verdade, porque tem ar, dependendo da idade do ovo, ele tem ar já embaixo. É, exatamente. Mas, e a idade do ovo é um bagulho que afeta muito fazer ovo pochê também, porque com a idade do ovo, mais e mais da água que tava na clara vai se separando, então quando você quebra, ela sai. Entendi, então, e aí ela fica aquela coisa meio aguada. Então aí você precisa... O que você faz, cara, é muito louco, parece que não vai funcionar, mas funciona. Você quebra o ovo cru num coador, cara. Ah, então. E aí a água cai. É. E aí, mas só que a maior parte da clara fica, porque na sua cabeça você acha que não vai ficar, mas ela fica. Entendi. E aí do coador você transfere pra água pra fazer o pochê. Que louco isso. E não é necessário, tipo, tem um monte de mim, tipo, não faz essa vórtex pra fazer ovo pochê, não precisa de vinagre na água pra fazer ovo pochê, não precisa de nada disso, só precisa de ser bom. Isso aí. Nossa, geralmente cara. A galera quando tem que responder a pergunta do omelete é tipo, bota presunto. Tipo, é isso, tá ligado? Normalmente essas coisas, eu boto os que tiver na geladeira, boto uns presunto, uns queijos, os orégano, aí bato lá, os tomates. E é isso, tá ligado? Tem todo um mérito. E, tipo, tem trocentos mil tipos de omelete recheadas ótimas. Mas eu acho que omelete é um ótimo... E é um ótimo jeito de você cortar o carboidrato aí na dieta, tipo, ao invés de fazer um sanduíche ou alguma coisa, você fazer um alguma coisa com ovo, né? Fato. É verdade. Muito bem. Prossiga, que eu tô ficando com fome. Cara, Felipe Bragoni, tipo, mano, essa foi a pergunta mais completa de omelete que já tivemos. Eu acho que eu não deixei nenhuma dúvida. Não, nossa, agora tem muitas pessoas que vão te perguntar sobre isso depois, aposto. Sim. Próxima pergunta é do Júnior Cecílio. Juno mandou aqui, Bucas, pergunta aí pro Gus se tem uns restaurantes maneiros. Eu acho que ele tá falando de LA. Como é que é se virar com comida por lá, se são caros e se o trânsito é foda pra chegar no evento e ir embora pro hotel? Vamos no Naka? No NNaka? Vamos? Aquele do... Do Chef's Table. Chef's Table? Vamos? Sim. Eu tenho que marcar. Você tem que marcar. Deve ter, acho que você tem um mês, eu acho, de coisa. Já deu, né? Já não tem. A gente vai ter que tentar pegar o. Deu, né? Não. Não, mas é porque eu vou ficar lá, eu esqueci. Não, mas por isso você pode. Tava... Não, tipo, a gente pode tentar, tipo, ficar no stand-by, entendeu? Tipo, a gente. Tá. A gente tá indo liga, de viagem. Tipo, ok, teve um cancelamento hoje, você pode vir hoje. Beleza. Cara, tem restaurantes bons, tem alguns que fecharam. Tipo, um que eu gosto muito de ir, eu tento ir todo ano, eu não fui ano passado, é o The Gorbals, que é lá no centro, é um restaurante meio que baseado, o look e o visual é meio que baseado numa região da Escócia, mas a cozinha é meio que tipo, contemporânea, bacana, assim, eu tenho um tutano de boi maravilhoso lá. Tem várias coisas. Eu sempre procuro também conhecer restaurantes novos. Tem. Eles são caros, mas, tipo, pra quem tá acostumado a morar em São Paulo, eles não são tão caros. Uhum. Sim, E então, eles, tipo, e na verdade, cara, assim, o pior argumento, na verdade, é que as pessoas falam que são caros e elas vão comer, tipo, no Hard Rock Café. Sim. E custam o mesmo preço. Uhum. Não, e, cara, e é, tipo, esses negócios de cara e tudo mais, assim, é muito surreal pra quem já mora em São Paulo. E, tipo, claro, eu e você, por exemplo, a gente realmente gosta de pegar, vou num restaurante, gastar comer, minha grana e comer bem. Assim. É um hobby nosso. É um hobby, específico. Então, não é. Dá pra achar muita coisa muito boa aqui, tipo, não, cara. Eu fui num restaurante Michelin em Copenhague. Pedi o menu do chefe, deu tipo R$200. Aí você fala, tipo, porra, pra isso? Tipo, pra isso daqui? Um restaurante valeu, Michelin, reais, não valeu? Porra, tem balada que custa tipo R$50 pra entrar. Exatamente, beleza, eu tava com a grana pra isso. Exatamente, mas porra. Pra quem quer comer bem, tem. Pra quem quer comer bem, gasta pouco também. Assim, cara, Los Angeles é a cidade que criou o food truck, como você conhece ele. Verdade. Foi. O Dave Chang é um dos pioneiros. E tem o pico dele lá. Tem. Tipo, aí você vai na coletiva da Sony, você vai comer no Momofuku. Porque a Sony reúne os melhores food trucks de Los Angeles no estacionamento dela antes da coletiva. Cara. É tudo de graça. Nossa, que louco, velho. Que louco. Daniel, você tem que ir nessa porra. O primeiro food truck famoso de Los Angeles, eu esqueço de quem era, era de um chefe muito renomado, e ele começou fazendo só frango frito. E é um frango frito que vem com uma calda de mel por fora e pimenta. E eu comi isso por causa da Sony, porque ele tá sempre lá todo ano no estacionamento da Sony. Cara, mas assim, aí maravilha. Você tem os tacos coreanos do Momofuku, essas coisas. Tem muita coisa barata, boa. Outra coisa, a Califórnia é o lugar do mundo onde provavelmente tem a melhor comida mexicana do mundo. Sim, melhor que a do México. Melhor que do México. Porque é mesmo aquela. É tipo aquela. O velho conto, assim, de que o melhor churrasco não tá no Rio Grande do Sul, tá em São Paulo. E o melhor pão de queijo também. Porque o melhor cara de Minas tá em São Paulo. Em São Paulo. E o melhor cara do Sul tá em São Paulo. É meio que isso. Então, tipo, Los Angeles é uma meca gastronômica, especialmente pra quem gosta de culinária mexicana, de quem gosta de culinária coreana. Koreatown é um centro cultural maravilhoso. Muito influenciante em tudo que acontece em Los Angeles. Louco então, isso. Tem. Aí outro. O trânsito que ele perguntou. O trânsito é uma bosta a partir, tipo, das 8. Das 8 às 9h30 da manhã, ele é uma bosta, que é o horário que tá todo mundo indo pro trabalho. Dependendo de onde você tá, vai te afetar. Dependendo de onde você tá. Não, tipo, se você tá, sei lá, em Koreatown pra ir pro centro, é sussa. Mas se você tá num lugar que você precisa pegar freeway, vai ser menos sussa. Tipo, você tá em Hollywood e tem que ir pra downtown, que é onde é o convention center, o trânsito atrapalha. Não use bom, ônibus. Só porque eu vou ficar em Hollywood, você tá me falando isso. Não use ônibus, não use o metrô. Ninguém faz isso em Los Angeles, porque esse meio de transporte não são confiáveis lá e demoram e não vão te deixar perto de onde você quer ir, na real. Use táxi, é caro, mas isso tinha que estar no seu budget desde o começo. Não alugue um carro, porque parking custa $50 por dia. Caralho. E é difícil de achar na maioria dos dias, porque é muito lotado o convention center. Então nunca alugue um carro, pegue um táxi, deixe na porta que você chega na hora nos seus appointments. Bom saber. Bom saber. Muito bem. Próxima pergunta do Ives Aguiar, ele mandou duas. A primeira é, no embalo da pergunta do Juno, qual é o guia de sobrevivência para quem deseja ir para E3 um dia desse qualquer, principalmente para quem é frila? Guia básico de sobrevivência. Guia básico de sobrevivência, fique o mais perto possível do convention center, porque você vai pegar um táxi para ir para lá, como eu já falei. Tente comer um café da manhã decente e rápido. Porque você não vai comer durante o dia lá, porque pra comer durante o dia lá é caro e você não tem tempo. E não vale a pena, assim. É um fast food de cantina de colégio, assim, caro pra cacete. Você não quer comer. Você pode ver quem são os losers. Tipo, você. Se você tá andando e você vê alguém que não deveria estar na E3, é quem tá sentado comendo. Leve uma garrafa d'água com você, mas se você esquecer, não é um problema. Todos os booths que você tiver appointment vão te dar garrafas d'água. Eles sabem que você está sofrendo. O que mais? A sala de imprensa é o seu refúgio, é a meca, é a área onde a guerra não existe. É o canto onde você vai pra lá ficar em posição fetal e chorar. É o lugar onde você pode deixar uma mochila e ninguém vai te roubar. Ó. Eu deixo o computador o dia inteiro lá, tipo tal. Ninguém vai mexer naquilo. Que louco. Ele sempre, meio que todo mundo meio que presume que outra pessoa ali pode estar com você, então ninguém vai mexer com as suas coisas. Entendi. Guia de sobrevivência... Nunca marque appointments um perto do outro. Tipo assim, não dá pra marcar uma coisa que vai das 4 às 4h30 e outra coisa às 4h30. Porque você tem que ver onde essas coisas ficam. Porque elas estão todas no convention center, mas elas podem estar a 2, 3 quilômetros uma da outra. Entendeu? Então, shit gets hard. Tênis confortável, a gente já falou sobre isso. Energy drink, se você é uma pessoa que... curte essas coisas. Se você toma café normalmente, não vai ter tempo de café, você vai tomar energy drink... você vai arranjar alguns de graça de vez em quando, mas é sempre bom ter um na sua mochila por dia ou um 5 Hour Energy na sua mochila. E não deixe de comer fora ou ir numas festas e tal, porque você precisa trabalhar. Tipo, tente fazer isso caber no seu schedule, porque a vida é muito curta. Porque na sexta-feira vai ter tudo acabado e você vai perceber, tipo, ah, putz, eu não vivi isso o suficiente. Não, viva E3. E viva E3 é, não é comer no convention center nem comprar uma camiseta da E3. É, tipo, ver o que vai te fazer feliz. E parte disso é, tipo, você não mora em Los Angeles? Aproveita Los Angeles. Então, sim, vai comer num lugar que só tem lá. Não vai comer no Hard Rock Café. Vai, tipo, vai atrás de alguma coisa que vai ser boa. Nossa, cara, quando eu ouço esses vai negócios. Ver shows. Não. Tem muito... Cara, todos os artistas que você conhece moram lá. Eu vou em show, tipo, eu já vi comediantes maravilhosos que eu amo de graça lá, saca? E você pode ver bandas que você ama tocando lá em tudo que é em bar. Tipo, você vai ver... aproveite que você tá lá, entendeu? Dá tempo de fazer essas coisas. Às vezes não nos 3 dias da feira, mas tipo, chega lá um pouquinho antes, vai embora no domingo, sabe? Fica sexta e sábado lá pra curtir alguma coisa. Seja bem educado com todo mundo. Todo mundo ali tá estressado. Todo mundo ali tá estressado, mas todo mundo ali tá só tentando fazer o trabalho dele. Então, tipo, todo assessor precisa, tipo, ser eficiente no trabalho dele. O que quer dizer? Ele precisa ser eficiente em fazer a imprensa ver o jogo dele. Ele não é seu inimigo. E se você for bem educado, ele vai te tratar bem. Ele tá... Só que lembre-se que todo mundo tá lidando com 10 mil de você. Você não é único, você não é especial. Bom mini-guia, cara. E falando sobre a E3, ele mandou... Nos últimos anos tem se falado sobre o estado da E3 como evento para anunciar jogos. Vocês acham que o modelo do evento está cansado, defasado? Acham que precisa de mudanças? E, se sim, o que gostariam que fizessem de diferente? Eu acho, cara, que o modelo de anúncios não é mais lá. Realmente, assim, as novidades não estão saindo de lá no dia a dia. O jeito mais eficaz de você fazer o mundo saber que você tem um jogo é anunciar ele antes. É você fazer... Todo mundo que escreve sobre isso, escrever sobre isso antes. Antes, como se... Porque quem tá lá não tá sabendo. Se você anuncia alguma coisa durante a feira, ninguém vai saber. Eu vou saber quando eu chegar no final, exato, da noite e ver os e-mails. Quem tá sentado em casa fazendo os posts que você lê é que vê tudo. Então, mas o modelo da feira não é esse. O modelo da feira é tempo cara a cara com desenvolvedores de jogos pra imprensa e, mais importante, na verdade... O varejo precisa poder jogar esses jogos, ou no mínimo vê-los de perto, para tomar a decisão de quanto que eu vou gastar comprando esse jogo. Eu vou comprar esse jogo? Me convença de que isso vai gerar pre-orders, porque eles estão chegando na segunda metade do ano, que é quando eles têm que começar a fazer todas as pre-orders para o maior turno de vendas do ano inteiro, no mundo inteiro. Uhum. E também é uma chance de você mostrar qual é o futuro. Todo mundo, quando você mostra todo mundo junto, debaixo do mesmo teto, da mesma indústria, é muito fácil um jornalista chegar lá e falar assim, olha só quais são as trends aqui, alguém que não cobre mercado. Ou seja, aí você tem uma pauta interessante pra mídia mainstream descobrir. Se você tem todo mundo junto ao mesmo tempo, a mídia mainstream fala assim, ok, eu posso ir aí, uhum. Porque, por exemplo, esse ano a mídia mainstream pode ir lá, no caso, vamos dizer, a Rolling Stone Brasil pode ir lá e decidir que, tipo, duas grandes pautas são, olha só, os jogos musicais estão voltando e realidade virtual tá chegando ao mercado. É. E aí eu posso, como jornalista, ir lá e no mesmo dia jogar Guitar Hero e Rock Band, e eu posso ir lá falar com a galera do Oculus, do Morpheus e do... E do VR, e do Revive lá, e dizer, tipo, e aí, o que vocês querem fazer com isso? O que vocês têm? Olha, eu joguei isso, eu gostei mais desse, eu gostei mais... Esses caras têm uma estratégia assim, esses caras têm uma estratégia assado. Então, lhe permite ter um olhar da indústria macro que você não tem no dia a dia quando tá tudo muito espalhado. Então, sim, é pra isso que ela serve pra imprensa, né? Pro mercado ela continua servindo aí como o local em que, tipo, você pode anunciar um jogo quando você quiser, mas você vai criar o hype pros seus parceiros de varejo, é lá. É, faz sentido. E é também um puta de um Dick Show, né? É tipo, é muito. Toda indústria tem isso. A gente, tipo, cara, são empresas públicas que precisam de investimento. Empresas públicas, tipo, public owned, as empresas que têm ações no mercado, que precisam todas mostrar que a pica deles é a maior. Entendeu? Então, eles precisam estar todo mundo um do lado do outro, tirar o pau pra fora, pra se sentirem fodas e pra mostrarem, olha só. Às vezes, literalmente. Tipo, exato. Tipo, ainda é feio você não estar lá. Ainda é. Cara, a Konami tem uma booth lá ainda. E a Konami tá muito desinteressada nessa indústria. Mas eles ainda vão gastar os tubos pra estar lá, entendeu? Eles vão gastar centenas de milhares de dólares pra estarem lá só porque o golpe na imagem do bagulho é tão grande não estar lá, assim. Ou quando a Activision não tava, 2 anos que ela não esteve lá, ela fez essas coisas que eu falei. Ela, em 2009 ela ainda tava lá e ela fez essa puta festa que eu contei. Em 2010, que ela não tava lá, ela alugou o Staples Center inteiro, dia antes da final da NBA, que ia ser lá, pra fazer um show com 7 bandas, incluindo, tipo, os E-Trip, o Deadmau5, o Usher, todo mundo. Caralho, o James Addiction, o NERD. Caralho, tocou, velho. Todo mundo. Tipo, nossa. Só pra dizer, tipo, esse é o equivalente de, tipo, a gente não tem a booth desse ano, mas a gente tem, essa é a nossa pica. Lembra de nós. Lembra de nós. Uhum. E tanto que o que todo mundo falou na época foi que eles gastaram mais ou menos o mesmo que eles gastariam numa booth pra fazer esse show. Caralho. Então você, tipo, que se eu não me engano foi $700 mil. Nossa. Caralho. Foda. Isso é foda. Última pergunta do dia é do Andrew Asaf, que ele manda: Bucas, qual a maior dificuldade que vocês encontram para começar a escrever quadrinhos, criativamente falando? Cara, eu acho que isso vale começar, pra qualquer criador. É começar, tipo, botar assim, um negócio, assim, tipo, falar, fazer um negócio. Eu tenho mesmo uma dificuldade tão grande de escrever quadrinhos que eu nunca comecei. Aí, ó, por exemplo. por exemplo. E é tipo, é o lance de... Porque ter ideia é muito fácil. Isso é uma coisa que fala, puxa, grandes ideias. Não, cara, ideia todo mundo tem o tempo todo e é fácil. O lance é você pegar essa ideia, tá bom, filtrar, ver se ela é boa e aí botar ela pra fazer ela, assim, tipo... E muitas vezes entender o que é engraçado pra você só e o que é engraçado pra todo mundo. Tá, exatamente. Tipo, às vezes tem uma ideia que pra você é muito boa, só que é uma bosta, tá ligado? Tipo, foda essas coisas. Ainda mais se você tá começando com coisa de comédia e tudo mais, você vai passar muitos anos fazendo muitas piadas sem graça. Sim, cara, com certeza. E pra você ter uma noção de, tipo, não, beleza, vai, continua, vai fazer mais e tal, até você chegar, difícil. Ah, não, lembrei que eu escrevi um quadrinho uma vez. Esse ano, não, é que era tipo um projeto de, tipo, talvez... Role, um tal. Website que está no Brasil podia ter uma webcomic, né? E aí eu escrevi, eu olhei e eu falei, não. Não, eu falei assim, isso... eu não sei fazer isso. Eu não... Tipo assim, isso demorou muito. E eu não faria uma dessas por semana. E, tipo assim, isso demorou muito. Isso parecia engraçado na hora que eu falei. Quando ele terminou de desenhar, já não era mais engraçado. É foda, deixa eu falar. Muito, porque é muito difícil, especialmente tipo, assim, ser no formato de webcomic pra mim, porque eu não tô tão acostumado a escrever. Tipo, eu tô acostumado a ser engraçado eu falando, é um monólogo. Sim, sim. Eu tinha que escrever um diálogo. E o foda é que, assim, quando você quer ser engraçado sobre algo que tá rolando, assim, tipo, uma discussão que tá rolando, vamos pegar em três painéis, você tem que reintroduzir a discussão. E aí, a partir daí, tipo, criar uma cena na qual o seu fim é engraçado devido ao começo. Só que aí você tem que... E é muito pouco que você tem que mostrar. Em tão pouco tempo, é foda. Não, e é muito pouco também. E é foda mesmo que você não tem um monte de outros... Das coisas. Eu não tenho timing, eu não tenho entonação. Exato. Você não tem som. Você não tem essas ferramentas, né? Pra, tipo, pra mover o texto, assim. Tipo, não, você tem que mexer de outros jeitos, assim. É verdade. É, cara, mas é literalmente... A maior dificuldade é começar, cara. Sentar a bunda e fazer. É literalmente começar. É só, tipo, você sentar a bunda e fazer. Isso é o mais difícil de longe. E é isso. Acabou. Louco. Acabou. Louco, hein? Nossa. Boa. Pô, a gente já falou que ia fazer um podcast curtinho, já deu 2 horas tá de podcast. Né? Eu estou morrendo de fome. 2 horas na minha época era muito pouco. Mas muito bem, a gente vai fazer um rápido último intervalo pra ir para o rápido último bloco e terminar. E essa é isso. Porra, é nóis. Finalizar essa bagaça com dicas. Quem tem dicas? O Gus tem dicas. Eu tenho uma dica literária. Lança uma dica, literal. Um cantinho literário do Gus. Uhul. Eu tocar uma música com de harpas agora pra você falar sobre livros. Meio tipo Stuart Smalley, né? É um livro que eu li no começo do ano. Cara, eu baixei porque eu ouvi uma entrevista com o autor no podcast e adorei. E eu li, cara, em 2 dias esse livro. Se chama Will Not Attend, do Adam Resnick. E aí os subtítulos são Lively Stories of Detachment and Isolation. É ótimo, são só histórias da vida desse cara que tipo, era um white trash completo, assim, e virou um escritor de comédia, assim, né, quando adulto, depois de muita treta. E são só causos, assim, que explicam meio a vida dele. Tem, cara, tem a vez... Tipo, logo no começo do livro tem 2 causos muito fodas. O primeiro é ele contando uma viagem à Disneylândia com os cunhados, que são, tipo, uma familhazinha perfeitinha americana, enquanto isso revolta ele, e aí, tipo, que culmina num monólogo dele pra cunhada, em que ele destrói ela, de uma maneira incrível. E o outro que é meio que tentando explicar as origens dele um pouco, que é durante uma festa, a primeira garota que ele gostou na vida, ele tinha, tipo, 6 anos, e ele, tipo... Ele odiava festa, odiava gente, ele tem, tipo, odeia gente até hoje, né? E aí, a primeira vez, a única vez que ele quis ir numa festa, chegar cedo, era porque essa garota ia lá, e que, eventualmente, eles, tipo, estavam correndo sozinhos, e, sem querer, eles acham pornografia de cavalo do pai do guri da festa. Nossa. E a menina chora e nunca mais fala com ele. Caralho, velho. Que e a culpa não era dele. Exato, e são tipo as 2 primeiras histórias desse livro que é cheio delas. E é caralho. Tipo, Will Not Attend, do Adam Resnick, tem no Kindle. Que isso bom. Aí, louco. E é isso, basicamente. E finalizamos. Hoje a gente não tem tretas e trutas, porque você ouviu o último episódio foi o penúltimo episódio do Tretas e Trutas. Sim. Nós já gravamos o season finale, que sim, vai ao ar na próxima semana, na semana da E3, inclusive. O que é o Tretas e Trutas? É o nosso RPG. A gente fez um RPG, que não é um RPG só de, tipo, magiazinhas, arqueiros, sim. Não. A gente fez um de detetives, uma dupla de detetives, investigando um caso de assassinato em série em Feliz Deserto. Feliz Deserto, na grande cidade de Feliz Deserto. Divertido. Na última E3 eu fui assistir o podcast do Dan Harmon sendo gravado. Sim. Eu vou nesse, eu com certeza vou. E aí era um episódio que eles estavam gravando o RPG deles. Então, tipo, a gente meio que falou, mano, a gente precisa fazer um, porque a gente começou a viciar muito no Harmon. Eu fui, a noite de open mic do Nerd Melt era domingo antigamente. E aí eu já fiz lá e eu fui pra ir de novo. Eu cheguei e era tipo, ah não, agora não é mais domingo, porque domingo tem o Dan Harmon lá. Aí eu falei, bom, já estamos aqui, vamos assistir. Tá valendo, né? E você gostou? Sim, sim. É, eu nunca tinha ouvido o podcast dele, né? Mas eu conhecia ele já, então gostei, achei engraçado. É bem divertido, bem divertido. E então nós. Então prepare-se, porque semana que vem tem a season finale. Muitas emoções. Muitas emoções. O todas final, as... o final, do final que o Raoni preparou foi do tá caralho. Tá ficando Carmina Burana nesse momento. Exatamente. É, é treta. O final que o Raoni preparou ficou do caralho, ficou muito engraçado, muito bom. Cara. Gente, eu quase chorei. Aquele homem naquele quadro ali se chamava Raoni. É mesmo? Chama ainda, eu acho que o Raoni tá vivo ainda. Foi um dos grandes líderes indígenas do Brasil. Olha só. Aí, ó. E o nosso Raoni é nem um pouco indígena. É um grande líder. Só que indígena. Não indígena. ele é muito bom. E ficou muito legal. Então se prepare. Já prepare sua pipoca. Sim. Agora. Deixa pronto. Deixa lá no micro-ondas já. Ah, tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Deixa pronto. O importante é estar pronto. Você lembra de uma experiência que eu tô pra fazer ainda? Que eu quero fazer crosta de pipoca em alguma coisa. Caralho. Eu acho interessante. Mas é, eu quero, tipo, eu tô pensando em exatamente como fazer a crosta, assim, ainda. Tipo, eu quero preparar a pipoca, moer ela até um certo ponto, e aí ver, tipo, como seria o melhor jeito, assim, se eu faria um gratin, se eu tentaria fritar. Porque a pipoca ela não vai ficar muito crocante se eu fritar, dependendo... Ela vai ficar murcha, né? Molhada. É, na real, mas dependendo de quanto tempo eu fritar, ela fica e tal. Porque eu tava testando empanados semana passada, tipo, eu tava fazendo frango empanado e eu cheguei na minha melhor crosta até agora e foi com farinha de milho. Ah, é? É, porque ela tem flocos grandes e quanto maior o floco, ela tem... Entendi. A superfície de contato do óleo é maior, porque quanto mais irregular, mais superfície de contato, né? Enfim, aí ficou melhor que farinha de rosca, então... Interessante isso. Vamos parar de falar de comida, que eu fico com fome. Nossa, cara. eu tô morrendo de fome. Mas é isso. Terminar essa porra? Terminamos essa porra. Se você quer mais Max Rebel na sua vida, acesse http://www.maxrebel.com. Lembre-se, maxrebel.com é fácil. Max Rebel com dois Zs, igual Frico. Igual Frico, exato. Com dois Zs. Max Rebel. Tô chorando aqui. Saudades, Frico. Um dia vai voltar. Você tem que encher o saco do Bueno pra conseguir voltar. Eu não consigo falar com ele mais. O Bueno sumiu, não fala mais com ninguém. Saudades, Bueno. Onde saudades. É que esteja? O senhor é ele. O senhor é o Bueno. É o Bueno. Ele. Se você também quiser mandar perguntas para o podcast, acesse o Convés da Max Rebel. É só entrar no Facebook e botar lá, procurar Convés da Max Rebel. Só existe um Convés tão da hora quanto esse. E tem também o nosso Twitter, que é fácil, @MaxRebel_, que a gente fala umas bosta lá de vez em quando. Você pode mandar sugestões de coisas pra gente lá. Pode elogiar também, que a gente fica muito chorando e emocionado quando vocês elogiam as nossas coisas. Sim. E basicamente é isso. Finalizou. Gus, Lozeta, muito, muito obrigado. Você voltará, meu irmão. Na verdade, você vai voltar, né? Depois eu vou porque voltar. Você foi convidado. É verdade, Gostaria de agradecer o Falcão, convidado. Próximo vez que ele estiver em São Paulo, ele pode vir no nosso podcast. Ele pode participar. Se você quiser, você está sempre convidado, Falcão. Obrigado, gente. Valeu por participar, cara. Da hora, cara. Obrigado pelo convite. Muito obrigado por uma oportunidade maravilhosa. Vocês são pessoas incríveis. Esse é o melhor podcast que eu já fui. Tamo ligado. E é isso. É isso. Então, até semana que vem. Até semana que vem. Falou. Falou.